Tem que ser de com jeito. dinheiro. Tu tá falando que aqui é pouca merda, cara? Aqui é um perigo cheio. Aqui é. Não é Caraca, eu estava aqui completamente é quarentena, porra. É, aqui é profissional o negócio. Aqui é isolamento. vamos lá. Peraí. Vamos lá. Ouvintes de peso, Univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles. E bem-vindo ao segundo Papo de Gordo na Quarentena. Mais uma vez comigo aqui, Dona Mayra Moraes. Tomando suco de uva porque eu tomei vacina contra a gripe. É verdade. Mas não era só pra véio? Eu tive um rebote foda ontem. Eu até engasguei com esse suco de uva, velho. Rebote foda hoje, mas aí tava tomando Tylenol de 6 em 6 horas, resolvi trocar o da. Pelo suco de uva. Da noite. Todos os médicos falam que um copo de suco de uva. Por dia. É por dia, faz bem pro coração. Muito é bem. O que eu tô fazendo. Não dizem eu o acho bem tamanho justo. Do copo não está em questão. Não. Não. As coisas não foram muito, bem, muito claras. Então, se a informação então, é clara, acho que não tá errada. Esse suco de uva já tá há um tempo já destilando, não é destilado não, mas envelhecido, já tem um tempinho já que ele foi suco de uva, né? Não, ele ainda é suco ele de é uva. Suco de uva, Belote, não me comprometa, minha chefe pode estar assistindo. Exatamente isso. Você já ouviu a explicação científica dela, mas temos aqui conosco mais uma vez, Dona Eubalena Australis. Eu. Que hoje não está pelada, hoje dá pra perceber que ela tá com Nossa, uma roupa ali, né? Posso tá da só última com vez isso. Foi complicado. É, é que vocês não estão vendo do top pra baixo, né? Mas tudo bem. Porque é verão, Rio de Janeiro, né? De repente. Mas é verão, é Rio, é quarentena. É, né? Vale tudo. A pessoa velho. Emagreceu, tá se achando. Se emagrecer mais 20 anos, começa a dar pelada. A pessoa fica de quarentena e emagrece. Essa realmente é nova pra mim. As pessoas engordam na quarentena. Então, eu emagreci. Aqui em casa não tá assim, não. Tá certo que eu tô igual a pinto de granja, né? Escureceu, eu deito. Clareou, eu começo a comer. Adorei essa. Adorei. Realmente adorei. Sacanagem. Ai, ai. Exilado lá no meio da floresta. Está aqui também conosco, senhor Carlos Júnior. Olá, pessoas. Já pode começar a bater panela? Não, hoje não teve. É verdade, hoje não teve panela. É um absurdo eu isso. Eu tô falando que esse comitê não está. Não tá bom. Não. Eles não estão sabendo fazer direito as coisas, né, Elba? Precisava de alguém para organizar isso aí. Não. Eu vou ter que assumir essa merda. Eu acho que você precisa, Elba. Você acho já tem precisa. Um bloco de carnaval, já sabe como é que faz as coisas. Não é? Eu acho que precisa. Batucar, eu sei. Pronto. Pois olha é só, você precisa. Já sabe fazer tudo de uma vez só. Você batuca, você coordena o Paranoê. 24 horas por dia, Elba Lima no ar. Pronto. Conosco também aqui hoje o nosso primeiro convidado do Papo de Gordo, que virou figurinha carimbada, um amigo do peito, o meu amigo fiel, Ernesto Belotti! Olá, galera! Olá! Estou aqui na Bahia, na quarentena, tentando evitar a fadiga que é discutir no Facebook. Oi! Estou tentando, mas... Não, mas eu tenho alguns que eu não consigo. Quando é pessoa que eu quero bem, que eu... Que eu gosto um pouquinho mais você assim da conta. Você vai lá e dá um soco na cara, depois usa álcool gel, tá tudo certo. É tão triste ver essa galera eu defendendo não quero mais que é errado. Bem, cara. Eu já não tô querendo ver mais ninguém. Dá uma tristeza, mano. Mas, Belotti, como é que tá a quarentena na Bahia, cara? Aí em Salvador tá tudo travado mesmo? Camaçari, cara, como é que tá? Eu moro em Camaçari. Camaçari, quando teve o primeiro caso confirmado, parou tudo, parou geral, via prefeitura, já estamos sob o governo do estado, que está um pouquinho além do resto do Brasil, né? Fechando um monte de decreto, e o prefeito de Camaçari também foi na onda, fechou um monte de coisa, né? Comércio não está abrindo, só um outro, assim, mas tem outro, já tem alguma galera se movimentando que tem que abrir, você vê gente na rua... Você vê um maluco ou outro... Mas e as pistas de skate, Belotti? As pistas de skate estão abertas? Você tá indo andar de skate esses dias? Não. Eu tô lesionado da costela. Já tava 2 semanas antes. Lesionado da costela. Vamos discutir sobre isso. Eu quero saber o seguinte. Deixou tá lesionado é da costela. A gordura abdominal deixou lesionar a costela. Não, peraí. Primeiro vamos criar um contexto. Belotti, você pesa quanto hoje? Hoje, 120. Porra, Ebelote, sério? Então estamos falando de um skatista de 120 quilos. Ok, beleza. Agora compartilha com a gente como é que você lesionou a sua costela, Ebelote. Então, assim... Cara, eu tomei uma vaca, vamos dizer assim, em linguagem de skate. Eu tomei uma vaca séria que eu caí de peito no chão, estaboquei no chão. Olha que bonito! Que bonito! A palavra é eu me estaboquei. Porque no skate você... Dificilmente você cai fazendo alguma coisa difícil, alguma manobra nova, alguma manobra mais nova. Quando você vai fazer aquela que você faz sempre e alguma coisa dá errado, você cai que nem uma jaca. Foi o que aconteceu. Entendi. Eu tava com capacete, tava com joelheira, com cotoveleira. Nessa hora não tem ninguém filmando. Só que eu não tava com peiteira, né? Eu nem estava com uma jaca no chão. Você não tava com armadura medieval, nessa, né? Ebelote. Pois é, na hora... Nessa hora ninguém filma. Nessa hora ninguém filma. De novo, a gente tem barriga e gordura abdominal pra quê? Pra fazer gordura no fígado, é isso? Mayra, eu tenho mais de 30 anos de skate. Nunca quebrei nenhum osso na vida. Já tomei várias quedas feias, nunca tinha quebrado nada. Mas nessa vez, na hora que eu bati de peito, eu senti estalando e fiquei sem ar. Eu falei, pronto, agora foi. Ficou sem ar. Ou você quebrou uma costela, pegou o coronavírus, né? Depende, depende do contexto. Gente, por favor, o coronavírus, com tudo que dá de errado, pode dar de errado nele, eu com essa costela, do jeito que tá aqui, cada espirro parece uma facada. Imagine cada tosse, então, né? Se não, pegar o coronavírus. Gente, outro dia desse, aí você tava, vou melhorando um pouquinho, eu peguei a manha de quando eu vou tossir alguma coisa, eu me seguro todo aqui assim, apoio a posição assim da costela e tosso ou espirro. Aí eu falei, em casa eu consigo, né? Só na minha área igual daqui, consigo fazer isso. Eu fui no mercado, todo cheio de nojinho, cheio de controle, não toca isso, não toca aquilo. Aí vem uma tossezinha assim pra vir, não espirro, já perto do caixa, eu, como é que eu consigo segurar a costela e proteger com o braço? Foi horrível. Aí eu acabei protegendo no social, protegi com... O rosto e o espirro ficou parecendo uma facada na costela. Assim. Caralho, Valete, que coisa. É. Que cena linda de ter visto. Não, foi horrível. Esse tipo de coisa tem de compartilhar para mais pessoas verem, bicho. Pelo amor de Deus. Eu acho. E a Elba perguntou e você não respondeu. Não tem vídeo de você caindo, não? Essa sua porrada aí que você quebrou a costela? Essa não tava filmando. Tem uma de mais ou menos um ano e pouco atrás que eu também acho que eu... Quebrei a outra costela. Foi uma pancada forte. Não quebrou, que eu verifiquei na época. Não, foi, tirei a X, mas é bem fio. Eu caí de peito no chão. Ah. Só que eu caí em cima da mão. No que eu caí. Olha, que delícia. Aí... Você fez do pateta quando caiu? Foi... Não, esse vídeo tá fácil. Eu posso disponibilizar depois. Tá, no, tá, tá até no Instagram, na conta que eu tenho do skate. Uma conta que ele tem secreta com os tombos dele. Eu fiz um eu tenho um canal que é de uma manobra Smith Grind, que é uma manobra que eu ainda faço, apesar dela ser muito queridinha, assim, é uma manobra que tem um certo respeito. E eu ainda faço, eu criei um Smith Grind Club, que eu posto várias fotos e vídeos dessa manobra. Não só minha. O que consiste essa manobra, só para entender o nível de dificuldade disso? O skate desliza na borda da rampa. Mas com o eixo de trás na borda e a frente do skate para baixo, meio que equilibrado, para fora da rampa. Ele vai deslizando só no eixo de trás e na madeira. Eu também não entendi, não. Eu tô só fazendo de conta que eu entendi. Mas entendi. Você perguntou, eu não iria por esse caminho, não. Mas você perguntou, eu tentei. Entendi, mas você fez esse rolê aí, você caiu, se fudeu inteiro. Aí foi minha manobra que eu ainda consigo dar, tenho alguma moral assim, acertando ela de vez em quando. Aí eu criei esse Smith Grind Club, que eu posto vários vídeos, não meus, quase não tem nenhum meu, mas vídeos legais da manobra, e ficou bacana. E aí esse meu, essa minha, dessa vaca, tá lá também, né? Às vezes a pista vence. Entendi, mas vem cá, você não tá sofrendo assim de, caralho, eu tô de quarentena, tô preso em casa, não posso sair, você não tá conseguindo nem vontade de andar de skate em casa, aquele skate de dedo, não. Sabe? Tô fazendo skate de dedo em casa, por exemplo. Não, eu tô conseguindo, eu tô com uns projetinhos ainda trabalhando, meio que tá meio em velocidade reduzida, mas tem um projeto pra trabalhar, trabalhando com... Um projeto é tranquilo fazer de casa. Entendi. Eu não sei se vocês sabem disso, Elba, Mayra e Júnior. Quer dizer, Júnior sabe que o Júnior tá no grupo dos lindos. Mas o Belote, ele se tornou o novo pai de gato da região, entendeu? Ele tem dois gatos. Dois? Ele abraçou a causa, assim, de vez. Ele dorme abraçado com um gato, chama de filho, sabe? Tá num chamego louco. Simone, outro dia você me pegou falando em baby talk com o gato. Ah! O que foi que você fez? O que foi que você falou, Belote? Agora vai no seu coração. Agora vocês vão torcer pra que um dia se une filme. Porque eu não posso repetir, né? Mas pera, era com qual dos gatos? Com Califórnia ou com... Como é o nome do outro? Esqueci. Não, os nomes originais são Califórnia e Oregon. A gente tentou criar um padrão com os nomes dos estados americanos. Claro, porque seu plano era ter 51 gatos, né? Então, quando o Dante começou com a ideia, eu falei, vamos pôr o limite. Ah. Temos aí 50, né? Estados americanos. Aí a gente escolheu e tal. Ah. Só que acabou, na prática virou Cali, Califórnia virou Cali e Oregon virou Gon. Gon. Aí, Cali, Gon. Só Gon, Cali e Gon, pronto. Eu não vou Gon. Agora, que você, do jeito que você descreveu, pra mim já ficou claro. Eu tava falando com o Oregon, chamando ele de Gon. Gon, Gon, ô Gon, Gon. Vem aqui com o papai, Gon, Gon. Gon, Gon. Tipo assim, aí eu tô aqui. Não, Belote. Tipo assim, não, é assim, né? Seja homem. Seja homem. Sua só de porra. Passa aí. Não vou pagar esse mico, não. Mas tá tudo admito que foi nessa linha. Tá tudo bem. Baby Talk com... Baby Talk com o gato. Ninguém tá te julgando aqui, não. Quem você falou o quê? Juni, minha amiga, tá ali online. Ah, é, ela quem tá aqui é falando. A Juni tá mandando, tá falando pra Mayra mandar beijo pra ela. Manda beijo pra Juni, Mayra. Beijo, Juni. Pronto, beijo pra Juni. Beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente também aqui. Tem algumas pessoas gente, aqui. Tem mais gente do que o papo de gordo todo de comentário. Ó, tá aqui o Chips. Beijo, Chips. Saudades eternas desse meu gaúcho. Lindo, espadaúdo. Saudade de você. Meu Deus, que beijo pra Júlia, Guilherme bebeu Dourado. Ainda. Tu nem bebeu ainda. O Douglas, o Te Ama, que tá aqui também. Beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui. E o que, Baleno? O que é que tem? A gente não pode simplesmente se entregar, senão... Tá em quarentena, eu acho que essa saída de Nárnia é linda. Cara. Se chama, eu acho. Se chama quarentena. Eu acho que é fim de mundo. Eu acho que tu tem que pegar todo mundo, beijar todo mundo, fazer o que tu quiser. Se o mundo for acabar, você vai querer sair dessa sem descobrir se tem algo melhor do outro lado? Pode ir, cara, eu vou fazer tudo que eu não pude fazer porque a minha mãe não deixou. Opa. Pronto, eu acho justo. E sabe o que é legal? Que você puxou esse assunto, tudo que você não pôde fazer, sua mãe não deixou. Isso. Vamos brincar de e nunca. Lembrou do nosso jogo, né? Porque a ideia hoje... Pegar cerveja sem álcool? A ideia hoje é a gente brincar, fazer um joguinho que a Elma, na verdade, ela pediu. Tá bebendo bebida eu alcoólica, peço a milênio. Pode parar com isso. Ah. Você tá bebendo Guaraná, Dudu também. Eu tô Guaraná. Suco de vinho. Tô suco tomando aqui o Guaraná Antártica. Tô tomando Guaraná Antártica aqui. Guaraná Pureza. Mayra tá tomando suco de uva. Suco de uva. E Belote e Júlio estão tomando água, não é isso, Belote? Água. Ah, mas eu tô tomando água mesmo, ó. É água, não é vodka, é água. Tá bom. Beleza. Não, a gente também tá bebendo água de verdade. É. E aí o objetivo aqui é o seguinte. Ô, Júlio, tu tá amamentando, né? O Júlio tá amamentando, né? Ele não pode, de fato, beber outra coisa. Ô, Eba, fala com o microfone perto da boca, que você solta ele e não dá pra ouvir. Ah, é que eu fiz uma gambiarra aqui no microfone, fui brincar de Silvio Santos, mas não rola. Não rola assim na mão, então. Mas o que acontece? A Elba, ela ficou enchendo o nosso saco, dizendo que ela nunca brincou de Eu Nunca. Oh, e ela queria ter essa oportunidade de, antes do mundo acabar, brincar de Eu Nunca. E tinha que ser com alguém que não conhecesse da minha vida, pra eu não passar, não ter problemas. Isso é o que ela acha. Poder mentir. Não, é pior. É. Mas já tem ninguém que possa perguntas. Te desmentir. Não. Vocês não estão sabendo. Tinha uma lista no WhatsApp que ela restringiu perguntas. Não pode perguntar, por exemplo. Ela quis aprovar as perguntas. Teve todo esse contexto aí. Cara, eu sou tipo Sérgio Moro, eu quero ver tudo antes. Ela queria aprovar. Falei, Elba, não é assim não. O negócio tem que ser vida louca. Tem que ser no momento que a coisa vai, entendeu? Vamos analisar. Ela fantasiou com Mas assim, as perguntas não precisam ter explicação. Como não precisa explicar? A resposta. Tem uma história junto, Aras. Não, tem que ter história junto. Não. Ah, sim. Tá bom. Sim, se você não tiver, você tem que contar a história. Não faz sentido, Elba. Qual a graça? Não, gente, a minha vida história? É muito sem graça. Minha vida é muito sem graça. Ah, bobagem. Não tem nada a ver isso, não. Bom, mas enfim, pra quem nunca jogou essa parada, primeiro só Chilenol, explicar pra vocês. Explicar pra vocês como é que funciona. A Mara já tá mandando beijo. Eu também nunca joguei isso, não. Vamos lá, vamos lá. Ah. Eu esperei, eu tô com medo de 6 horas de dor de cabeça e dor no corpo por causa da vacina da gripe. Para de bater na mesa que balança o microfone e dá barulho. Por que eu tinha que beber nesta merda? É. Mayra tava vacinando de gripe ontem e ela tá nessa coisa assim, sem poder fazer nada. Não, de ontem. Ah, eu também. Se eu fizer alguma merda, quero deixar claro. Eu quero deixar claro que se eu fizer alguma merda foi porque eu tomei vacina ontem. Tá bom. Tá justificado. Mas voltando e tentando explicar para as pessoas a brincadeira, como é que funciona. É uma brincadeira que... Eu acho que do CH, o sonho dele de conseguir falar e explicar as coisas. Eu tento. Eu me esforço. A regra é muito clara. Alguém vai puxar uma frase eu nunca e complementar isso com alguma coisa. E quem já fez aquela coisa em questão tem que beber. É tão simples quanto isso. Você pode beber sem ter feito? Pode, problema seu. Perfeito. A questão é que você tem que beber quando você fez o negócio, é só isso. Como o Júnior está sem câmera e como a gente vai transmitir, colocar essa transmissão depois como podcast, então, além de beber, você tem que se acusar dizendo que você fez, tá? Para que o pessoal do áudio ele tenha a possibilidade de entender e poder participar da brincadeira também. Deixa eu providenciar minha bebida aqui. Pega ali. Assim, se você está ouvindo isso e não está vendo, você tem que estar com um copo de bebida na mão para poder beber também. É, exatamente. É gente, assim eu vou funciona. Mandar o link para o grupo da minha escola. Dessa brincadeira? Mano, vocês não têm noção disso. Eu acho que isso é queimação de filme. Você tem certeza disso? Não, não, não. Vou apagar. Apagar para todos. Você quer realmente fazer isso, Mariana? Não faça isso. Não, porque lá tem gente que pode me desmentir. Então. Enquanto o Belote vai buscar a bebida dele ali, só para mandar aqui um abraço também para Larissa Castro e pro Rodrigo Cavalcante que chegaram aqui depois. A Larissa, inclusive, veio dizer que ela só veio ver a Richelle louca. É porque ela vê toda segunda-feira isso, tá? Ela veio ver de verdade. Ah, entendi. Que o objetivo é ver a Richelle louca sempre. Então pronto. Então ok, beleza. Já estamos todos aqui, Belote. Já perdi até minha identidade secreta. Pronto. Ó, como se alguém não soubesse que seu nome é Richelle, né, Richelle? Francamente, né? Ai, gente, deixa eu ter essa ilusão. Deixa eu ter essa ilusão. Não, francamente, Richelle, nem vem com essa. Todo mundo sabe. Enfim. É, basicamente, cada um tem que escolher uma frase e falar para os outros começarem a beber ou não. É, eu posso começar, sem problema nenhum, eu vou escolher uma. Não, eu acho que tu fala todas as frases, né? Porque eu não vou ler. Por que tu fala não? Tudo. Você pode puxar um da sua cabeça. Sim, não. Ah, você quer não, vou, não tem condições. Vamos fazer o seguinte. Vai ser por rodada, cada um fala um. Se a pessoa não quiser falar, passa a vez, o outro segue, vamos que vamos. Eu tô tranquilo. Tá, qual das duas listas? Qualquer uma. Não existe lista, Valena. A lista é aquela que tá no seu coração. Eu, inclusive, Valena, eu vou começar com uma que eu quero, muito bem tirar uma dúvida sobre quem é que vai beber. Opa! Que é o seguinte, eu nunca... eu nunca fumei cigarrinho de capeta. Eu nunca fumei. Mas quer dizer, fumar de fumar ou fumar de experimentar? Não interessa, botar na boca o cigarro do... É, pronto. Pô, gente, eu fui adolescente na vida. Então beba aí, bora. Quem mais tem que beber? Eu também fumo. Ainda? Quem a Mayra, que acabou de sair da faculdade. olha pra Mayra. Eu nunca. Olha mesmo no meio do skate e tal, com muita gente, amigos usando. Mayra que foi na facunha e quer nos convencer que ela não fez nada. Ela foi pra Colômbia. Pois é. Tá bom, Mayra. Acabou de fazer mestrado em humanas, na faculdade lá de filosofia, sei lá que porra, de sociologia. Essas faculdades, tudo de maconheiro mesmo, essa porra aí, rapaz. Tudo maconheiro. Vamos parar com isso. Eu experimentei uma vez aqueles cigarros com menta. Ó, vou indo pelo caminho da verdade. Aqueles cigarros Gudang Garan, aqueles mentolados. Não é a mesma categoria, não. Então, continuo com eu nunca. Não, cigarro de bala eu já experimentei também, mas não é maconha. Então, esse foi a minha única vez que eu fumei alguma coisa. Jovens. É. Então vamos fechar aqui o negócio. Então, pelo que eu entendi, só a Elba assumiu que fumou a árvore de Natal. É. Assumi, né? Assumi. Não quer dizer que só a Elba assumiu. Não quer dizer que foi a única pessoa que fumou. Foi a única que assumiu. Então, tá claro. Olha o olhar de Mayra. Vamos deixar claro assim. Cadê? Não tem nada pra me ver aqui. Cadê o olhar de Mayra? Faça não seu olhar. Não tem olhem para o outro lado. Não há nada para ver aqui. Muito bem, beleza. Mayra, você quer puxar uma frase, Mayra? Pode desenvolver de cabeça ou pegar Mayra, não é para beber agora, Mayra. É na hora da pergunta. Eu tô com vergonha. Vamos lá, Mayra. Você pode puxar uma da cabeça ou pegar da lista. Você que sabe. O que você quer? Ah, bora. Eu nunca roubei uma coisa numa loja. Eu nunca vi uma coisa na loja? Eu bebi. Eu sou sozinha, desculpa. Eu roubava caldo Maggi no Altoff pra fazer experiência. Gente, eu queria muito dizer que não, mas infelizmente... Infelizmente, eu já fui... Eu vou sair daqui porque eu não me misturo com esse tipo de gente. Em minha defesa, quando eu era criança, eu quer dizer, não é defesa, na verdade. Mas não tem defesa. Não tem defesa. Veloz tá bebendo mais ainda. Veloz tá voltando aos dias bem. Quarentena, só pra roubar, é isso? Mas como um bom gordo, eu posso abrir logo o jogo. Aqueles docinhos de chocolate na Americanas conta também? Americanas tinha gol pra roubar. A americana tinha uma gôndola. Eu ia falar disso, eu ia falar aqueles chicletes Ploc que ficava assim na saída do supermercado, da padaria, sabe? Sempre. Não, eu roubava em prol da ciência. Era caldo assim, mágico pra fazer experiência. Ciência, gente, não roubarás. Olha só, tá nos mandamentos. Não roubarás, gente. Eu não entendi pode. Por que em prol da ciência, Valena. Fiquei confuso. Porque era mesmo. Porque eu tinha um laboratório de ciências embaixo do varandão da vizinha da minha avó. E a gente fazia experiências científicas. Então a gente roubava caldo mágico pra dissolver em álcool. Mentira. E era a nossa experiência. Mentira, não era pra isso. Que experiência. Eu sinto gente, eu muito, 9, 10 mas anos. Muito mesmo, mas eu não tô levando um pingo de fé no que você tá dizendo. Não, eu tinha 9, 10 anos. Todo mundo sabe que não era caldo mágico. Não leva você não. Não estamos falando de caldo mágico aqui. Tá tudo bem. Aqui, ó. A Larissa Castro tá dizendo aqui que chocolate na Americanas ela também já roubou várias vezes. Cara, a Larissa, ela estuda comigo. Deus, Larissa, ela já fez tudo que nós tudo juntos não fizemos. Peraí, Júnior, para de bater na criança, Júnior, pelo amor de Deus. Ah, pronto, o Júnior até mutou, tá beliscando o bebê. Né? Sufocou a garota agora. Pecado. Mas assim, só de pensar em ser pegue da vergonha... 50 centavos, um real, não vale a vergonha. Ah, mas quando você é criança, você... Mas tem adrenalina, Mayra. E o medo do tapão da mãe? Isso. Tua mãe não precisa saber. Porra, velho, e se for pega? Eu tinha uma história pra contar sobre isso e não posso contar, por enquanto, porque tem gente chorando aqui no quarto. Tá bom. Então você... Guarda. Você guarda essa história pra daqui a pouco, tudo bem. Mariana, você quer puxar uma frase ou você quer só passar não, a sua Não, vez? Vai aí. Então vai. Belote, sua vez então, puxa uma frase. Você pode vir de cabeça ou mudar aquela lista, você que sabe. Vamos manter um belote do Papo de Gordo 69, né? Sim. Eu nunca transei no carro. Eu nunca transei no carro. Tô bem. Olha, eu vou bebendo, gente! Júnior, pode dizer que bebeu também. Quem nunca? Quem nunca, cara? Eu nunca. Assim, vamos... Eu só vim ter carro velho, mas aí já tinha lugar. Ô, gente, tudo aí se deu dentro de um Voyage branco. Dentro do Voyage branco é sacanagem. Voyage branco com rec verde em cima ainda. Você vê que claramente ela não tinha critérios, né? Pelo amor de Deus. Como não? Tô casada com Voyage até hoje. Então foi investimento a longo prazo, menos sacanagem. Mal. Foi investimento a longo prazo. Tá bom. Gordo e grande ainda, com 1,70 e tantos. Não, não dá. Transada não de carro, não cabe. Não. Ou é não, um não, picape, não. Mas a adrenalina não é o carro, é a adrenalina é o local onde o carro vai. Sim, concordo com você. Acho que assim, uns amassos quente em carro até rola, mas transar em carro realmente é. A não ser que seja uma limusine. Aquelas limusines do nosso casamento, por exemplo. Aí tudo bem, né? Ali poderia ser. De Las Vegas, ok. Poderia... Só que como a gente. A limusine. Atenção, limusine do nosso casamento. É porque a gente, no nosso casamento em Las Vegas, a gente foi e voltou de limusine pra igreja lá. Ainda, né? Um pacote, meu filho. E aí perderam a chance de garantir esse eu já, né? Infelizmente, tinha tipo 10 pessoas na limusine junto. Né? Tava tipo assim, metrô. Já fazia uma suruba. Tava tipo vindo de Osasco pra cá, né? Fazia uma suruba indo pro casamento, né, Valéria? Já fazia pra celebrar, né? Resolvia tudo. Sendo Elvis o celebrante do nosso casamento, acho A Larissa nunca, ela só pegava pobre. Poderia ser. Passava creme de amendoim e geleia e tava tudo certo. Enfim. Então essa só foi pra eu e pro Júnior. Júnior, vai lá, puxa a frase você agora. É só eu e aí eu tinha coragem de assumir isso. Cara, eu não sei se é coragem. Nós somos pessoas maduras. Nós somos pessoas maduras, Júnior. Aham. Tá. Você roubou também, Júlio? É. Eu roubei também. Deixa eu contar a história do roubo. A história do roubo é o seguinte, eu tinha uns 7... Não, escuta, eu tinha uns 7, 8 anos. Aí eu fui na... Devia ter só no Sudeste, lá no Rio, né? Que era as Sendas. Com meu pai e com minha mãe. Aí eu vi um jogo, uma sacola desses de carrinho de plástico, cara vagabundo, que devia ser 4 reais, 5 reais, sei lá. Uns carrinhos vagabundo mesmo, vagabundo de plástico. Aí eu pedi pro meu pai não falou, não vai levar, porque não sei o que, despedir esse dinheiro. Volta pra... a gente compra. Tipo assim, aí eu fiquei indignado, né? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não sei o que, e botei um saco de carrinho dentro da calça. Nossa! E fui pra casa. Muito espaço, aí chegando em casa, é tipo assim, eu tirei o saco de carrinho, né? E comecei a brincar. E quando eu ia abrir, meu pai chegou. Que é isso? Para tudo. A gente não comprou isso. Minha mãe está assistindo essa live pelo YouTube. A gente não comprou isso. Sua mãe está assistindo, então perdeu a graça. Mãe de quem? A mãe do Belote. Peraí. Belote. A gente tava com o Belote. Tudo bem, a mãe do Belote tá tranquila. A gente tava com o Júnior tirando a mão do saco. E aí, Júnior, você tirou a mão do saco? Aí quando eu tirei o saco de carrinho pra começar a brincar, meu pai chegou, me deu umas pancadas, é claro, né? Anos 80. Tomei um sacode. Deu umas pancadas, meu pai. Anos 80, levei um sacode e fui obrigado a devolver o carrinho lá na cena e falar com o gerente, falar que eu nunca mais ia fazer isso. Desde então, eu nunca mais fiz isso mesmo. Ah, então você foi pego. E virou advogado. Só mostra que você é burro, né? Até hoje eu tenho essa teoria. Não vou dizer que nunca vou fazer uma coisa errada. Mas se é pra me sujar, eu vou me sujar pra nunca mais olhar pra cá. Por muito. Eu penso assim. Mas pra uma criança de 7 anos, um saco de carrinho é muito. Oh, eu concordo, Jorge, eu concordo. Considerando que o meu primeiro crime foi roubar uma arminha de comandos em ação nas lojas americanas, só arma. Então, se eu abrir o pacote, pegava a arma só. Porque eu tinha perdido do meu boneco. Então. Pode. É isso. Caralho. É isso. Criança não tem juízo, não. Não faça o que tu eu não digo. Não é da época do comandos em ação, tu é da época do Falcon. Eu tive Falcon também, mas eu também tive Falcon também. Peguei comandos em ação também. Meu irmão é a cara do Falcon. Ah. Faz parte, mas ok. Júnior, vamos lá. Puxa uma frase você agora. Puxa eu nunca. Eu nunca precisei ir ao médico devido a um objeto estranho preso dentro do meu corpo. Pera, isso vale tipo assim, caroço e feijão no nariz? Ou só vale coisas enviadas pelo não, ralo? Qualquer não, objeto não é bem estranho, essa pergunta. Não, mas vale qualquer objeto estranho. Qualquer coisa que vocês botaram no corpo, vocês engoliram, sei lá, tomada, pedaço de metal, moeda. Não precisa ser necessariamente algo que você enfiou no cu. Júnior, a sua vida não, foi não necessariamente. Coisa. Calma, peraí, calma, deixa eu calma. Se eu, posso, se eu devo beber ou não. Tem mais ou menos um mês que enfiou uma faca na minha mão. Não, o objeto tem que entrar por algum orifício. E você teve que ir ao médico levar a ponta, então você tem que beber, Mayra. Porque não entrou por orifício, mas a faca criou um orifício, Mayra. Não, mas não é um objeto estranho no teu corpo pra retirar. Não bebe. Não bebe. Não bebe. O Júnior queimou a pergunta. Não bebe. Não bebe. Desculpa aí, tia. Então só vale se você engolir ou enfiou no cu ou no nariz, é isso? Isso. Orifício. Se você criou orifício, não vale. Entendi. Então, não. Então alguém objeto alguém tem que ser extraído. Alguém bebeu? Não, né? Não? Não. Ninguém quer já, saber, pelo menos. Já precisei levar Dante pequeno antes. No médico para tirar um caroço de algodão, um caroço de feijão do nariz. Mas aí não foi com você, foi Dante. É, foi Dante, é. Rapaz, a mãe do Belote chegou, ele já esqueceu, já tá, fumou maconha, ele fez nervoso. Isso, casou dentro do carro, já esqueceu. Quem é a mãe do Belote aqui, gente? É. Ela mandou no WhatsApp que tava lá, cadê o... Se ela tá aqui, não comentou ainda não. Dona Dilza, vovó Dilza, cadê você? Se você tá aqui, comenta aí pra gente saber que você tá aqui, vovó Dilza, porque você não apareceu aqui pra mim nos comentários ainda não, tá? A gente quer saber se a gente tá realmente acompanhando o Belote. Só pra deixar... Ela mandou... É, ó, ok, beleza, vamos lá. Agora é minha vez de escolher uma pergunta, tá? É, eu... Que antes. Que absurdo, Mayra, que absurdo isso. É, eu nunca tive um sonho romântico com alguém que está aqui nessa chamada. Tudo certo. Ao contrário de Belote, eu né? Mesmo. Eu já tive sonhos românticos. O Belote, sim. O Belote, sim. Amigo, não. Óbvio, né, mãe? Ah, bom. Que pergunta. Eu não entendi essa coisa. Porque o Belote, ele fala umas coisas bem doidas. Então, eu acho que sim. Não, mas não é... Você ficou mal entendido. Eu não vou explicar novamente, não. Para não perder tempo com você que não adianta. Mas eu não sonho. Só vou esclarecer. Eu não sonho. Belote tá tipo emitindo portarias e decretos com erro de digitação. Ele colou a CLT, mas era só um erro. É. Não, eu nunca falei. Então você eu nunca teve sonhos. Não foram sonhos sonhar, românticos? Não, você só imagina. Foram no máximo fantasias sexuais, não é isso? É só um checklist, assim, pra até ali. Checklist é a melhor coisa. Um checklist básico. Assim, não fique dando essa risada descontraída, não, porque como o Belote conheceu você e seu marido, isso também aconteceu com você, tá? Aconteceu com você. Com quem? Elba, o superpoder do Belote é o seguinte, Elba. Sempre que ele conhece ou encontra um casal pela primeira vez, ele automaticamente imagina os dois transando. Automaticamente. Meu Deus, gente. Eu levei esse homem pra jantar comigo, com meu marido e com minha filha. Exatamente, Valéria. Então, tá assim, durante esse jantar, ele visualizou. Deixei na porta do prédio. Too late. Ele visualizou, Valéria. É isso. Tá, ele visualizou. Mas eu, ao contrário do que fico pensando, eu não fico imaginando ninguém, não. Fica, não fico sonhando, confabulando, como eles tentaram induzir aí. Não é por aí, por aí. É tudo Belote, contra, antigamente, né, você era menos pano... Vamos assumir tuas porra, Belote. É que a mãe dele tá vendo, gente. Que vovó Dilza tá aqui. Ele não quer que ela saiba dessas coisas. Tá tudo bem. O seu filho é um menino de bem, vovó Dilza. Se preocupe, não, tá? Ele tá lá se desculpando com a mãe. Mãe, sai dessa live, mãe. Pelo amor de Deus. Mentira, mãe. Não fica aqui, não, mãe. Vai ser problema puro, mãe. Bora, dona Mayra, você agora. Hora de você escolher uma frase aí, vamos lá. Ai, Deus, eu vou saber essa lista. Você quer subir ou você quer descer essa lista? Tá ótimo. Ah, essa lista aí é aquela das 70, né? Não gostei dela. Vamos lá. Posso descer mais? Eu nunca saí de um bar sem pagar. Eu nunca saí de um bar. Olha eu, vou bebendo, minha gente! Porra, gente! Caralho, quem nunca? Marina, você além de roubar coisas, você ainda bebia de graça aí, você quer dizer? Gente, é em Bituba, cidade pequena. Eu não sou desonesta. Eu estou aqui para expor a desonestidade alheia. Olha eu, Balena. Cara! Eu sou comunista, eu acho que as coisas têm que ser compartilhadas. Cachaça, né? Eu tô chocado por essa, Valéria. Eu conheci uma pessoa que, inclusive, rateava a conta entre os amigos, não se colocava e ainda ficava com troco. Bom, a gente conhece não, uma pessoa... Não, eu não faço, né, isso, eu sou honesta, eu só não pago mesmo. A gente conhece uma pessoa que ia nos podcasts em Boteca no Rio de Janeiro, comia, bebia, sempre saía de fininho sem pagar, né? A gente conhece pessoas que faziam isso. E ficou famoso por isso. Ficou bem... Vocês estão soltando em direta no meio da gravação, é isso? Aqui é vida louca, Balena, é indireta mesmo. Jesus, eu saí um segundo e voltei, já tá na roleta da direta, já? É. Meu Deus, não rolou nem brigadeiro, tá na cara, assim. Tô jogando na cara. Depois eu quero nomes pelo WhatsApp, tá? Que eu não tô sabendo disso. Mandar nomes, fotos, perfis nas redes sociais, pra ter a visão completa da situação. Muito bem. Vamos lá agora, próxima frase agora. Você quer falar uma agora ou você quer só passar a sua vez de novo? Não, tu escolhe. Então, eu escolho, não. Eu passo a vez pra outra pessoa seguir. Eu não vou ler assim. Tá, passa a vez, então. Então, bora, Belote. Eu tô procurando aqui na lista aqui uma. Eu tô vendo algumas aqui com eu, começa com eu nunca, mas que eu queria que vocês falassem pra poder dizer eu já, mas... Mas você pode falar, eu nunca bebi. É, porra, tu pode beber. Não tem problema. Ah, então deixa eu ver aqui. Ele quer se entregar mesmo. É, ele tá com vergonha. Não, ou ele vai achar uma bem boazinha pra mãe dele achar que ele é um bom menino. Ele é bonzinho, é tipo assim, eu nunca fui na igreja e fiz a primeira comunhão, sabe? Cara, eu nunca. Sério? Que absurdo. Sério? Ah, é. Jesus vai castigar você. Vai, Belote. Eu nunca o quê? Tá pensando. Caraca, não tô achando nenhuma tempo. Legal. Não vou, eu não vou pra esse caminho, não. A segunda lista que é proibidona. É, eu mandei clica duas aí listas pra você. Júlio, você tem uma pra falar? Eu vou falar a verdade, eu nunca fiquei com alguém na universidade. Eu nunca fiquei com alguém na universidade. Eu preciso... Cara, pelo amor de Deus, é universidade. Na universidade a gente fica com gente e come maconha. Não, come gente e fuma maconha. Eu também não, eu também não passei por essa experiência. Né? Para isso que a Universidade Federal de Santa não. Catarina mantém um bosque para comer gente e fumar maconha. É, tá lá para isso. Universidade Federal de Santa Catarina. É, tá certo. Belote, você bebeu ou não bebeu? Eu não vi, você bebeu. É. Não, eu não bebi. Não bebeu. Eu, realmente não rolou. Na época que eu entrei na faculdade, eu já tava namorando. Tu já tava fora do mercado. Já tinha saído do mercado. Eu também. Como assim, não. Cara? Tô bebendo até agora? Eu tava... Você tá na faculdade agora ainda? Você tá bebendo até agora? Porque... Ih, só porque... Dudu, ela bebeu. Eu acho que tu deveria... Não, inclusive, entendi, foram dois goles. Eu acho que tu deveria conversar bebi, sério. Na época de faculdade aconteceram coisas. Tá tudo bem, entendeu? É que eu não falei, eu tô bebendo até agora. Só que ela conseguiu na faculdade, agora eu tô bebendo até agora. Então, falei, é que... Colômbia, aí vão passando lembranças. Juanito. O que é isso, gente? Depois todos começam a sério, também, mas depois, fora do ar. Não vou fazer barraco aqui na live, não. Júnior, você puxa o braço. Eu nunca levei um tapa na cara. E eu bebi. Você tomou um tapa na cara, Júnior? Já. Então, serve que da mãe, feio. Pode beber. Se tomar tapa na cara da mãe, pode beber. E eu lembrei que tomei um tapa na cara da mãe. Não, tapa na cara da mãe. Olha, os dois também. Ele deve ficar tapeando. Júlio, peraí, conta essa história desse tapa na cara aí. Você apanha na cara por quê? Então, qual das vezes? Aqui você achar que é viável contar. Nenhuma delas. Ok. É, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, Mayra falou que tomou um tapa na cara da mãe. E eu também tava na cara de uma prima minha uma vez. Que ela tava perturbando ela. Ela era criança e deu um tapa na minha cara. Fiquei puto com isso. Eu peguei ela de dois. Tu mereceu. Com certeza tu mereceu. Não mereceu. Não. Nunca, se tu apanhou, ela pode não saber porque bateu, mas tu sabe quem que tu apanhou. Não, jamais. Mas ok, vamos lá. A próxima agora, essa agora é relativamente importante, porque eu acho que algumas pessoas aqui vão acabar marcando, né? Que assim, eu nunca... Mayra tá bebendo antes, já faz isso. Água! Eu nunca tirei a roupa em uma festa. Eu parei no bebeu! Belote bebeu também! Eu acho que bebeu! Olha! Bebeu e bebeu com força! Bebeu grande! Pois por quê? Agora eu quero detalhes. Agora eu quero detalhes. Como assim? Como assim? Como assim? Eu vou ver primeiro. Eu, pra tirar roupa, eu não conto até dois. Apeladona na sacada. Não, eu não tenho problema nenhum tirar roupa. Daí eu fui. Não era bem festa. A gente ia pra uma festa. Aí, cara, eu tô enchi a cara. E daí eu tirei a roupa e fui dormir. Assim. Nossa, Valena, aqui eu tô estocado. E Belote, e você, cara? Qual foi... Como é que você tirou a roupa numa festa, Belote? A gente tava numa festa. Era uma festa de, em casa de praia, assim, de uma galera. Da minha galera daqui da cidade, que tava na praia, na Ibep. E lá pras tantas a gente resolveu. A festa tava. Sem graça, vamos ficar todo mundo. Vamos tomar banho. Era, a gente atravessou da casa da praia, foi na praia, todo mundo pelado pra praia. Também já fiz isso. Mas não foi nada além da zoeira de ficar pelado, não. Era tudo. Era a maioria homem e as meninas era tudo. Só ficaram. Era mais pra fazer graça com as meninas que estavam. Né? Entendi. Ficaram chocadinhas. Entendi. Não, tudo bem, tudo bem. É que, pera pra pensar, se a gente tá seguindo com uma lógica de que tirar a roupa e ficar pelado, aí de fato eu nunca fiquei numa festa. Mas tirar a roupa é só tirar a camisa, isso eu já fiz. Não, era não, ficar pelado. A camisa, a gente tá falando de ficar pelado, né, Dudu? Então, não, Dudu. Não deixar de ser pudico na vida. É, eu sei. Tudo bem. Desculpa. E aquele final de festa, tinha alguns caras, algumas meninas e tal, e daqui a pouco. Aí um dos caras, bastou já todo mundo já meio habilitado. Uhum. Quer ver eu ficar nu essa porra aí? É, o cara tirou. Gente, mas o que tem tirar roupa em festa, gente? O que tem tirar roupa em festa? Pode já. Enfim. Dona Mayra, olha você falar uma frase agora. Eu nunca dormi no meio da intimidade com outro alguém. Opa, bebê forte. Vai bebendo, Mayra. Pode beber. Essa você pode beber. Essa você tem de beber, Dona Mayra. Essa você precisa muito beber. Não é pouco, não, tá, né? Ai, gente. Vou dizer que existe uma frase que é usada em momentos assim em casa. Que é tipo assim, vai, faz sexo aí, eu não tô nem aqui. Não, a gente fica olhando pro teto pensando que cor que vai pintar, né? Aí, fazendo lista de supermercado, é assim. Aí você pega no sono, é assim. É, fica pensando o que é que tu tem que comprar no outro dia. Bebendo que tá uma maravilha, né? Ah, tá com sede, hein? Belote, você pegou no sono já no meio do rally rola, Belote? Não. Oh, eu bebi, tem uma bebida água pra casa. Não. Ah, bom. É, ele bebeu sem querer. Foi sede. ato falho. Entendi. Foi um gole falho. Entendi. Júlio, você bebeu ou não, né? Eu bebi. Você bebeu, Júlio? Oh, você Júlio. Pegou no sono bebi. No meio do rolê, Júlio? Mais de uma vez já. Ô, oh, meu Deus! Minha gente, como assim, Carlos Júnior? Que porra é essa, bicho? É, acontece, gente, quando você tá cansado, tá com aquelas coisas todas, você acha que vai, isso aqui. Muito, né? Aí, dá uma cochilada. Mas esse cansado e cochilado é mais tipo, você vê que poderia rolar e tal, aí não rola, você. Acaba dormindo ali, mas depois que começa não é mais, não dá mais pra parar. Belote, eu não sou o mito, Belote, desculpa, perdão, eu sou o mito. Belote, vamos deixar claro que é de conhecimento público, né, no Grupo dos Lindos, que Belote também é conhecido como aquele que nunca broxou. Né? Tem um eu nunca, né? Eu ia puxar esse eu nunca, mas aí eu não quis constranger os amigos. Então eu vou puxar, Belote, ó. Eu nunca broxei, pronto, ó. Tô puxando aqui, ó. Todo mundo já abrochou na vida, gente. Todo mundo já abrochou. Menos Belote. Menos Belote. Porque eu... Belote ou imbrochável. Não, mas é que tem a regra que eu falo, eu deixo claro sempre nas conversas. Ah. A primeira. Ó, Catarina primeiro... tá até chorando. Nem ela acredita nisso. Catarina tá se manifestando. Sim, Belote. Pelo menos a primeira nunca me deixou na mão. Às vezes você quer continuar e tal. Ele ainda quer dar mais de uma. Meu Deus. É uma máquina. É por isso que ele, no Grupo dos Lindos ele é conhecido como o mito, cara. Não existe. Antes existia esse mitozinho que vocês têm, a gente já tinha o nosso mito, que era Belote. Belote. É o imbrochável. O imbrochável. Belote. Ou imbrochável. Isso é um assunto tão recorrente no Grupo dos Lindos que já existe uma promessa, já foi definido, que no dia que o Belotti de fato broxar, ele vai avisar pra gente, falando assim, ó, galera, aconteceu. Vai ligar na hora, olha, não deu muito certo. É. Pronto, eu galera, diga assim, eu vou chegar. Já teve momentos que eu falei, pô, será que eu vou precisar ligar hoje? Não, não, acho que não. Naquela hora do sono, tal, que eu falei agora, porque aí você vai... Não, não vai ser hoje que eu vou precisar avisar. Aí você imagina aquela narração de Fórmula 1 lá. Hoje, hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje não! É, amigo Belotti. É difícil. Tudo bem. Bora, Belotti. Puxa um agora você. Já que é o Banu. Deixa eu ver, já separei um aqui. Qual foi? Eu nunca corri da polícia. Corri da polícia. Correu, nunca corri, mas já tomei gás lacrimogêneo na cara. É sério? Cara. Sou comunista. Mas o eu nunca vou botar aqui agora. Você vai beber que você já correu da polícia? Meu Deus, gente, que tipo de jeito vocês estão? Você já roubou e você já fugiu da polícia? Agora... Pichando com pichação. Mereci uma surra. Mereci uma surra. Tava pichando a pista de skate. Aí eu vi o polícia chegando e caí fora. O seu polícia. Caralho, Belotti. O seu polícia foi chegando, né? É, que decepção, aí, cara. Só que aí eu percebi antes que tava vindo, que ia dar ruim, e aí consegui. Ah, que decepção, cara. Eu tô muito chocado com essa informação. Fiquei arrasada também. Nesse meio de skate, né? Ah. Eu consegui me ver livre da maconha. Não consegui nem usar maconha. Ele pichava muro, fugia. Entendi. Da polícia, mas que bom que tiramos o PT, gente. Não, eu tô falando que nem tudo a gente consegue se livrar, entendeu? Tudo bem, Velázio, tudo bem. Você vai, sobre algumas influências, você consegue. Despistar e tal, ele se livrar, mas certas entendi. Influências conseguem te converter. Entendi. Tá bom, Belotti, tudo bem. Eu vou de fraqueza. Eu vou entender, Você já roubou e já fugiu da polícia, mas tá tudo bem. Pelo menos você. Mas não fumou maconha, olha o lado contra. Pelo menos isso, né? Vamos ver aí as vantagens da pessoa, né? Também. Júnior, você, puxa uma. Júnior morreu. Eu tô aqui. Pronto. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi. Opa! Meu amigo, acho que todo mundo bebe nessa, cara. Não é possível. Não tem como, não. Peraí, eu vou lá pegar outra lata. Já acabei a minha. Belotti, você nunca quebrou nada na casa de alguém e não contou? Que você não bebeu, eu fiquei chocado com isso agora. Já bebi aqui, já bebi. Mas era um vasinho assim, quebrou num cantinho assim, ficou lá. Um vasinho de planta, não era nada muito grave. Não. Normalmente é uma coisinha pequena, irrelevante. A gente quebra. Até porque você quebrar a televisão do cara de 50 polegadas, ele vai notar, entendeu? É. Aí não tem como escapar, realmente. O tempo inteiro eu quebro coisas. Isso é verdade. Inclusive eu mesma. Isso é verdade. Isso de fato é bem verdade. Sabe aquele nome lá da Daenerys? Mayra, a quebradora de coisas. Aquela que não tem noção. É isso mesmo. É verdade. Bem, vamos lá. Agora é minha vez. Eu nunca vomitei na frente de outras pessoas. E obviamente eu bebo isso. Percebo. Eu também tenho que beber. Isso agora muito eu bebei. Óbvio. Vocês estão um muito táxi, óbvio. Né? Peraí, Elba falou o quê? É vomitar na festa de outras pessoas? Não, na frente. De outras pessoas. Alguém já lhe viu vomitando? Quem nunca? Gente, de segurar cabelo e tudo. Mas é que Mayra tem a história maravilhosa dela, que ela deixou a sua marca, né? Deixou sua marca. Eu tive pelo menos a decência de dizer, seu taxista, vou abrir a janela e fui. Né? Decorei a lateral do táxi. Tive a decência, né? De abrir a janela e vomitar na janela, mas eu tive a decência, né? Mas a janela tinha uma porta e um carro grudado. Sim. E ela pintou o carro, vamos colocar assim. Pelo menos não foi dentro do táxi. Ah, a Larissa Caixa acabou de comentar que ela já e muito. Então... Cara, a Larissa, vocês não conhecem a peça. Vocês não sabem o que é essa figura. Não conheço, mas ela já vomitou muito aparentemente na frente dos outros. É, eu passei a contar... Eu nunca fiz o Exorcista, por exemplo, fazer Lisa! Eu não ia contar eu nada. Já. Você ia contar uma história dessa, Balena. Você começou a contar. Não, eu só falei que vomitei da pessoa segurar cabelinho e tudo. Ai, meu Deus. Entendi. E você, Júnior? Você já vomitou na frente dos outros, Júnior? Já, a única vez que eu fiquei bêbado, eu fiz vexame. Eu não sei nem... Eu acordei num lugar que eu não sabia onde eu estava, entendeu? Eu acordei num quarto escuro. Eu me apalpei pra saber se eu tava vestido. Eu tava vestido, graças a Deus, tava com a calça. E tava com a cueca. Não estava aqui. Foi na adolescência. Foi com 16, 17 anos. Mas tomei um porre tão grande. Depois eu só me lembro de flashes, né? Tipo, eu... Uma piscina e uma mancha verde boiando assim, andando. Ai, na piscina, velho. Eu caindo no chão e uma mancha verde. Puta que pariu. Não. Tu já apela, tu já levou muito pra um lado muito. Eu tomei um porre tão grande uma vez que eu vomitei o carro da pessoa que foi me levar. Você vomitou o quê? Para, você vomitou o quê? Eu vomitei o carro inteiro da pessoa que foi me dar carona. Eu não reconheci o meu irmão na festa que a gente tava, de tão torta que eu tava. Você não deu em cima do seu irmão, não, né? Não, eu olhei assim e falei assim: olha que parecido com o meu. Não, eu falei assim: ó, que parecido com o Carioca, que é um colega nosso. Daí eu olhei e falei: mas que parecido com o meu irmão. Daí eu abri o vidro do carro e gritei o número do meu telefone. Daí meu irmão gritou o número do telefone dele. Caramba. Daí no outro dia ele me liga de manhã: maninha, como é que tu tá? Gente, aí é o fundo do poço. A festa foi num negócio atrás do HU, da UFSC. Eu tinha certeza que eu tava do outro lado da universidade. As gurias falaram, não. Daí a gente foi lá naquela festa, então acho, não, gente, a festa era assim. Tal, não, Michelle, tu tava lá. E eu tinha certeza que era do outro lado. Que feio, Valena, que feio. Peça. Foi feio. E outro porre que eu tomei também, eu tomei um porraço e na casa de uma amiga nossa, o Ricardo dormiu numa cama, eu dormi na outra. De madrugada eu acordei achando que ele tava morto. Daí eu comecei a fazer tipo uma massagem cardíaca. Eu imagino o coitado seu marido dormindo profundamente, acorda com a louca, batendo no peito dele, balançando: Ricardo! Ricardo! Volta pra mim! Não vai pra luz, Ricardo! Não vai pra luz! Tadinho. Esse homem é um santo, mano. Ele é um santo, esse homem. Ele é um santo, ele é um santo. Só digo isso. Dona Mayra, vamos lá. Puxa mais uma, Dona Mayra. Gente, peraí. Como assim, Dona Mayra? Que absurdo. Tu tem 70 perguntas numa, 125 na outra? É só escolher um, deixar pré-marcado, aí quando a gente muda de assunto, já vai. Deixa com a sua lista, horas. Olha lá, Dona Mayra. Dona Mayra está pensando. Tempo! Fácil, ó. Faça aqui, ó. Eu nunca comi comida. Peraí. Vai. Eu nunca comi comida que caiu no chão. Pronto. Pô, mas todo mundo bebe, Júlio. Pelo amor de Deus. Não tem. Mas é exatamente a intenção, deixar vocês bêbados. O Júlio tá numa vibe muito infantil, gente. Que isso? Vamos fazer perguntas mais auspiciosas. Vou agora aqui. Vai, Mayra. Eu nunca mandei nudes. Não tá na lista, mas. Olha eu pra bebendo! Eu tenho marido, gente. Eu tenho marido. Eu também tenho. Eu também tenho que beber. Assim, eu preciso fazer um pequeno detalhe aqui, Mara, que você nunca mandou nudes, é no sentido de que você nunca, de fato, tirou uma foto e mandou pra mim. Mas eu lembro de Oi? Eu lembro de épocas específicas, em cidades diferentes, de câmera ligada, de hora de levantar pra ir pegar alguma coisa. Não, gente, de câmera ligada, na hora de câmera ligada é muito amadorismo. Câmera ligada é amadorismo. Vamos dizer, foi involuntário. Vamos dizer, foi involuntário. Ela, de fato, nunca mandou, nunca tirou uma foto e me mandou. Aí essa parte eu concordo. Mas só quem bebeu foi a Elba, foi isso? Belote não, alguém não. Falou que é bebê. Eu bebi também. Belote tá bebendo até agora. Belote tá bebendo até agora. Belote é o campeão de nude. O Mita é foda. Tem foto. Essa piroca que Belote nunca desce. Pelado, o que deve ter de foto nessa piroca que nunca desce mandando pela internet, bicho. Você não tem noção do que é isso. Ô, Júnior, você já mandou também, foi, Júnior? Você mandou no também, já mandei. Também, já mandei. Ei, rapaz, esse unicórnio ficou solteiro. Foi uma perdição, eita, hein? É, mas pois como, é. Júnior, como é que manda nudes no meio da floresta, Júnior? Só pra entender. Tipo assim, você faz. Você esculpe em madeira e bota. Olha o seringueiro aí, minha gente. Você desenha com a borracha do, do seringal e aí depois manda, assim que funciona. É, por aí, Eduardo Santos. Tá filho da puta. Eu adoraria ver agora aquele personagem lá do Bussunda na Casa do Planeta, né? Do seringueiro fica tirando leite do pau. E dá no momento que ele desenha, né? Um nude ali e manda o seringal depois pra alguém. Seria divertido, mas beleza. Belote, puxa uma, cara. Vou puxar uma, mas já puxar pra. Pra ouvir a rede de vocês, já puxar bebendo, né? Assim que é bom. Vamos lá. Vamos lá, Belote. Eu nunca invadi uma festa de 15 anos. Oxi. Quem nunca, meu amigo? Até de um ano. Formatura, 15 anos, é isso aí. Então, eu não bebi, não. Ah, espera que nós vamos tudo invadir a da Catarina. Rapaz, a gente teve casos, a gente, nossa galera aqui, a gente sai de uma festa, um já arrumado, passando na frente de uma outra festa rolando. É, que porra, que festa é essa? Tá, é festa, a gente para na frente, querendo entrar, querendo dar um jeito pra entrar nessa festa. Aí chega a festa, já naquela fase final, assim, alguém tinha saído para buscar mais bebida. Tipo, aí para um carro perto da gente que estava já estudando uma forma de entrar. Para um carro. Pô, velho, me ajuda aqui. Cada um entrou carregando uma garrafa, um engradado de cerveja. Dois para cada. Dava para levar sozinho, mas cada, pegou dois. Um do lado, entramos na festa. Eu e meus amigos ajudando a entrar com a cerveja. Meu amigo ainda ficou com o aniversariante. Olha, pra festa de 15 só, anos. Foi assim que ficou. Caraca, pra Walter, velho, eu tô ali. Durante 2 anos não houve festa de formatura e 15 anos em Feira de Santana que valesse a pena que eu não estava lá. Ah, vida louca! Aí, eu e meu grupo de RPG, a gente terminava a sessão de RPG e ia pra aí coitada. Toda a sua parte radical e rebelde se perdeu quando você começou com eu e meu grupo de RPG. Né? Não, a minha galera daqui dessa época era dançarino de valsa oficial. Toda menina que ia fazer festa, que ia chamar a dança de 15 anos, aquela valsa e tal, eu e minha galera, mas não chama a galera e tal. Aí a gente, eu dancei uns 20 aniversários de 15 anos com minha turma. Muito aqui. Bolo vivo na década de 80, Belote. Tamo junto. Muito bolo vivo, eu não sei não. O que é bolo vivo? Bolo vivo, lembra? Da velinha na mão queimando? Não. Sim. Porra, gente. Mas tinha isso, os 15 casais... Os 15 casais que levavam a vela, por isso que tu dançava, que tu não lembrava da vela. E aí a aniversariante dançava com um, acendia a vela, dançava com outro, acendia a vela. É, depois apagava. É, tinha um roteirozinho da dança, já tudo dia já sabia, mas isso aí, mas apagava. Cara, festa de 15 anos é muito seca. O nome Bolo Vivo que eu não tinha ligado. O nome, festa de 15 anos é muito seca. Inclusive amanhã a Clara faz 15. Oh, eu sou mãe de uma pessoa de 15 anos. A gente já falou sobre isso na última live, mas você acabou não confirmando como é que vai ser isso aí, se você... Então, assim, ela não tá assistindo, mas assim, vai rolar um vídeo, vai rolar o parabéns online dos parentes, e daí a gente vai cantar parabéns na área, né? Ela vai estar falando com umas amigas dela, vão levar ela pra varanda pra cantar parabéns. Que fofinho, Eva, que fofinho, que legal. Fico feliz que ela vai ter alguma coisa assim. Porque... Vai, né? É, eu já tenho. O meu aniversário vai acabar rolando durante a quarentena também, então já estou imaginando. O meu é em junho e eu sei que a gente vai estar em quarentena também. Ou não, né, cara? Ou não, porque. Ou né, não, gente... não, Valena. Em junho, assim, ou a gente está morto e tudo deu errado, ou a gente já está livre para sair de casa. Ou já somos zumbis. É. Ah, não, cara, eu quero virar o Batman. Como assim virar o Batman? É morcego! É vírus de morcego! Você tá se preparando. O Batman tem que estar sempre preparado. Eu. Você tá preparado? Eu? Eu sempre estou preparado. Eu sou a preparada. Preparada absoluta. Tá bom, então. Beleza. É, Carlos Júnior, vamos lá. Puxa uma frase pra você agora. Eu nunca dormi dentro do ônibus e passei do meu ponto. Porra! Pelo amor de Deus. Eu nunca fui estudante. Não tem como não beber nessa. Todo mundo bebe nessa, né? Trabalhadores do Brasil, univos. Agora eu realmente acho que aí eu vou estar certo. O Júnior tá indo nas paradas na café com leite, viu? É isso, já. Ah, o Júnior é muito café com leite. A Larissa falou que nude e copo d'água não se nega pra ninguém. É o quê? Eu? Nude e copo d'água não se nega pra ninguém. Falou a deusa do sexo, aí sim, hein? Foi a Larissa claro, que falou nos comentários. Claro, foi a Larissa. A Larissa também deu uma boa pergunta aqui, ó. Eu nunca peidei no meio de uma transa. Oi? Eu nunca peidei no meio de uma transa. Eu bebo essa. Gente! Eu também tenho que beber. Ai, gente, pelo amor de Deus, gente. Gente, assim, nada pessoal, mas assim, em dados momentos, você tá no meio lá da movimentação, acontece, não, entendeu? Pelo amor de Deus. Não é, eu já tenho barulho, som, nunca é de coisa muito estranha. É. Você não faz de sacanagem. Mas não é pra sacanear, exatamente. Você tá fazendo força, você tá se concentrando gente, aí. Peidar no meio da transa, outro, não. Entendeu? É pior quando você escuta o peido, isso sim. É da outra pessoa. É verdade. Preferível broxar que peidar no meio de uma transa, pelo amor de Deus. Eu não tô dizendo que nenhum de nós se orgulha disso. Vamos deixar bem claro. Mas é igual roubar na Americana. Você não tá se orgulhando, mas aconteceu. Estamos aqui no esquema de ser totalmente honesto. Já tem barulho estranho o suficiente. Para com isso. Bem, vamos lá, minha vez agora. Eu nunca vi algum vizinho ou vizinha sem roupa. E já estou bebendo essa daqui. Como assim? Eu tinha um vizinho que ele trabalhava num clube de mulheres. E o nosso condomínio era grudado um prédio no outro. E ele ensaiava dentro de casa. Ele era aquele tipo. Tinha culpa. O clube das mulheres. Gogoboy. Olha, Helena. Estudar de madrugada, ele ia ensaiar de madrugada. Da janela com janela, um metro de distância, gente. Eu via, não tem culpa. Mara, conhecer a nível de conhecimento, acho que você não conhece. Porque quando isso aconteceu, você não existiu na minha vida ainda. Mas assim, eu morava num prédio lá em Salvador, no Manhattan. Bela, inclusive, conheceu o apartamento. Mara chegou a morar nesse apartamento lá comigo. Foi Alexandre lá na porta? Não foi. Alexandre, no máximo, eu vi de cueca. No máximo. Alexandre era meu vizinho de porta. E ele tinha esse hábito de deixar a porta aberta e ele passar de cueca na sala, assim. Então, já ouvi de cueca algumas vezes, mas não era sobre ele que tá falando, não. É que no meu prédio, especificamente, como era um tipo um flat, apartamento, quarto, sala, rolava muito esquema de, tipo, garota de programa que tava fazendo tour em Salvador, sabe? Ela era do sul do país, aí passou uma temporada em Salvador. Véio, tu tá querendo cliente. Falar que o sul do país vai se prostituir no norte e nordeste, não, é isso? Não, eu não tô te falando isso, tô falando que pessoas que não eram de Salvador iam pra lá. Eu dei um exemplo de sul do país, porque existe uma indústria muito forte. E outra coisa, defina sul, porque vocês têm problema, vocês pra acham mim, que São Paulo é sul. Aqui, pra mim, é o Brasil inteiro, porque eu tô no norte, verdade. Eu vou deduzir que devia ser da região sul, Santa Catarina, Paraná ou Mato Grosso. Era do Rio Grande do Sul, com certeza. Que existia uma demanda nos anos 90, em Salvador, por garotas de programa / strippers, que eram gaúchas. Elas iam para Salvador, passavam tipo uma temporada em Salvador, fazia show de strip nas boates de strip e atendiam clientes. Numa época pré-internet, em que as coisas eram mais difíceis. Você tá sabendo, hein, Dudu? Juliana era minha vizinha, cara. Olha, como é que eu não saberia disso, bicho? Você viu pelada? Eu vi pelada. Meu Deus, a Larissa viu swing. O detalhe... Você pagou por isso, Dudu? Não, eu não paguei por isso. O pior de tudo, assim... sabia que era gaúcha e sabia e viu pelada. E agora eu explico por que eu sabia disso tudo. Sabia a cidade. Como é que tu sabe que a pessoa é gaúcha pelo corpo? Não é pelo corpo. Não é pelo corpo. É depilação. Tu acha o quê? Vai ter desenhado uma bombasta no negócio? Não. É uma cuia. Tem o Brasil Ox, né? Tem também o gaúcho Ox. Aí assim, raspe faz bar. Escreve assim. Não, bota assim, faz a depilação no desenho de uma cuia com uma bomba, assim. Uma bombacha, pode ser também uma bombacha. Podia ter um bigodão lá do... É o bigodão, tá. Pronto, era isso. Não era nada disso. Como eu falei, existia nos anos 90 uma procura, um mercado pra isso. Uhum. E sempre que tinha uma nova dessas working girls no meu prédio, uma das coisas que acontecia é que começavam a aparecer por baixo da porta dos apartamentos meio que um flyer chamando pro show de strip que ela faria em alguma boate. Então eu recebi... E tu ia? Não, eu nunca fui, não é isso que estou falando. Eu recebi por baixo da minha porta um flyer que era dessa mulher. Quem acredita, levanta a mão. Que era mas qual era a pergunta mesmo? Qual era a pergunta? Você já viu alguma vizinha pelada? Dudu, era foto dela. Calma que a história se conclui agora. Era foto dela pelada, fatalmente pelada. Uh-huh. E era algo do tipo assim, eu não vou lembrar o nome dela, mas é algo assim: Vivi Gaúcha, show exclusivo na boate, não sei o que lá, nesse sábado, tal coisa, entendeu? Tá bom, senta lá, Cláudio. Se eu fosse um amigo filha da puta, eu perguntaria ao Dudu nesse momento agora, se ele usou esse material como bibliografia. Mas deixa quieto. Vamos deixar claro que em 92 ainda não existia internet comercial no país, não é mesmo? Então, assim, se a gente usava catálogo de lingerie... Qualquer material era bem guardado, né, Dudu? Se você usava catálogo de lingerie, não ia usar um flyer de um bate striptease, meu amigo? Porra, é claro que você ia usar, entendeu? Então, aquele catálogo da Demilos era providencial, né? Era demais. Bom, mas enfim. Vamos lá, ó. A gente já são 11 horas da noite, vamos pra última rodada, então, agora de ano. Não, na verdade, última rodada. O negócio só acaba quando termina. Quando termina o quê, Valerio? Mas que acabou, rapaz? Eu tô com uma lata cheia de Guaraná Pureza aqui ainda, gente. De Guaraná Pureza, né? Muito bom. Pureza! Fabricado em Rancho Queimado. Ó, eu só não faço essa como última rodada se você puxar um Eu Nunca agora. Você mas eu não um. Sei o que é que eu vou puxar. Aí é difícil, Valena, aí é difícil. É o quê? Vamos lá, puxe uma, da cabeça. Não precisa pensar nas frases que você viu. Pense o que você quer falar. Tem uma história que você quer muito contar. Eu nunca fiquei com... Ficar de beijinho ou ficar de transar? Não, ficar de beijinho, porque no meu tempo a gente só beijava. Tá. Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu queria fazer essa pergunta. Peraí, ao mesmo tempo, já bebeu? Já virou? Já bebeu? Já bebeu, mas peraí, quando você fala ficar, é tipo segurar um beijo de cada lado e dar beijo um no outro? Ou é ficar... Vou te contar a geografia do clube que eu frequentava. Tá bom. Oi! O clube... Ó, o Dudu bebeu, Mayra. Não, mas eu bebi só porque eu tô com sede. Eu falei pra caralho. O clube era assim. Tinha a sacada da frente... O salão e a sacada de trás. Tá. Então, minha prima e eu, nós fazíamos aposta. Pra ver quem é que beijava mais. Então, tu tinha que intercalar os três ambientes. Como eu era uma pessoa de 16, 17 anos... Muito dada! Era tranquilo. Não, cara, em Bituba é uma cidade pequena. tu conseguia, né? Mas assim, era só beijinho, porque na época só era só beijinho, né? Mas enfim, mas, né? Então muitos era, bailes. No mesmo período, no mesmo local e no mesmo período de tempo. Não sim, é... gente. Era uma transferência de saliva intensa. Entendi. Daí a gente passava, eu encontrava a minha prima no salão, falava dois, ela três. Daí tu tinha que sair atrás pra empatar. Entendi. Daí tinha aquele. E daí tinha um menino que era o desempate. E a gente sempre árbitro? Deixava ele por último. Árbitro tinha? Não, não tinha. A gente confiava uma na outra. Uma na marcação da outra. Daí tinha um menino que a gente deixava por último, porque ele era muito fácil. Chegava, né? Fazia... Era ele. Daí era o desempate. Quando tu tava empatado, tu ia atrás dele. Daí tu já ia no final do baile pra... Mas não rolava das vezes esse mesmo cara ficar com as duas, aí continuava empatado. Ah, claro, depois, né? Claro. Tinha aí continuava isso, empatado. Continuava empatado. Olha, gente, eu e a minha prima, a gente... Eu quero só comentar aqui que a Larissa Castro, ela falou no chat agora que com dois boys, ela saiu do beijo triplo e deixou os dois se beijando. Puta aí, merda, nossa, Larissa! Aí... Modernidade, né, gente? Não, daí é muito pra mim. Velha. O meu era beijinho de adolescente. Velha, eu não dou conta disso. Eu infelizmente, não tive eu essa... Eu não tenho evolução para isso. Não tive essa vida. Mas eu acho que ia me dar uma certa decepção. Isso? Não, tu com dois caras, daí tu sai, os dois ficam juntos? Não, ia me dar uma certa decepção. É, Ah, Eba, que nada, Eba. Toda forma de amor é válida, que besteira. Não, que eu acho lindo, mas pra mim ia dar uma certa, sim, uma certa decepção na vida, assim, né? Putz, será que os dois estavam se beijando, estavam me beijando porque eles me queriam ou eles queriam um ao outro? Não, eles queriam ao outro, é isso? Te dá aquela rejeição. Mas se a pessoa só acredita no amor livre, que vale tudo, que hoje eu quero uma piroca, amanhã eu quero uma pepeca, entendeu? Que bobagem, Eba, né? Se a sua esposa gostou. Não, mas eu tô me pensando, eu tô me imaginando com 16 anos nessa situação. Entendi. Porque hoje em dia você jamais faria isso, entendi. Não, eu tô. Hoje em dia a pessoa não tem nem capacidade física pra fazer isso, né, Dudu? Vamos combinar. Que a pessoa quisesse muito. A sua o quê, Belote? A minha foi já um pouquinho mais velha, já não era mais só beijinho. Aí a gente tinha uma. Essa mesma galera teve a época que a gente chamava de A Família. Que eram uns 4, 5 caras, umas 4, 5 garotas, mas que. Muito unida. Gostam de um suruba. Não era suruba. Nunca rolava, não era suruba, não era ao mesmo tempo, mas era todo mundo que tinha uma certa liberdade ali, de vez em quando com uma, de vez em quando com a outra. Os casais se revezavam ali. E em seus lugares, cada um dava seus pulos, né? Aí teve uma vez que uma das garotas lançou a ideia de elas duas juntas com... Não, queria cada uma com dois caras. Seria eu e esse outro amigo. O pegador de Camaçari. Só que era. Ó, mito. Tinham as duas. Só que uma dessas duas era a mais gata que eu nunca tinha ficado comigo. Nesse revezamento, ela nunca tinha me querido, né? Uhum. Aí as duas. Aí, primeiro uma, eu e um amigo com essa uma. Foi lá, fica uma história pra contar e tal. Guarda essa. Aconteceu. E a outra, quando era pra fazer os dois com a mesma, a outra. Ela pulou fora, não quis mais. Não queria você. Mas uma pergunta importante aqui, né? Quando tava lá, você, seu amigo e a menina, rolou tipo assim, cruzar espadas, fizeram guerra de sabres de luz? Cara. Aí de olhar pra sua guerra de sabres de luz, rolou isso? Belote, você fez o homenagem errado, Belote. É o contrário sempre, Belote. Foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade, eu e um amigo, com a mesma garota. Mas não aconteceu o que o amigo da minha idade me falou. Não ficou eu e o cara em momento algum. Entendi. Mas teve o um cruzamento de espada, então. Você só tá veio, não isso. Cruzou, só viu. Rolou uma cena de Star Wars. Rolou um Star Wars. O Val, Val. Só um de longe. Não tem, tem, não tem. É justo. Não vou nem entrar nessa discussão com você, não. Eu prefiro não saber mais detalhes sobre isso. Quem foi que falou essa última agora? Eu nem me lembro mais. Quem foi que falou. Fui eu, eu acho. Foi eu? Eu que puxou. Ah, então tá bom. Então bora, Júnior, puxa um aí. Cara, eu infelizmente agora tô imaginando o Chewbacca nessa. É difícil. Eu admito que realmente é um pouco difícil. Eu nunca peidei no elevador e fingi que não era eu. Pelo amor de Deus, tira a vez do Júnior. Tira a vez do Júnior. Essa é muito legal. Essa é eu já. Tira a vez do Júnior. Tá muito juvenil. Vou parar o Júnior, só porque tem filho pequeno, ele tá virando o cavalo. Ele agora fez essa paradinha aí. Ah, não sei o quê, não faz essas coisas não. Eu nunca pulei a maré. Que coisa mais idiota, eu sou babaca, eu sou um pai, eu tenho que ter moral agora. Tá muito... Daqui a pouco a tua filha cresce, tá pegando gente e comendo gente. Tá aí chupando pinto. Oi? Oi? Porra! Olha, eu achei desnecessário, Não, olha, diga isso que ela vai poder chupar o que ela quiser, não só os pintos. Será que ela chupar outra coisa também? Eu que o pai bem, deixa. Eu também falava isso quando a minha era pequenininha. A gente começa a pensar melhor. Aí hoje você não quer de maneira nenhuma, é isso, Valena? Não entendi. Não, daí eu peço, pelo amor de Deus, pra ela virar freira. Entendi. Então tá bom, beleza. Vou puxar um agora então. Que é assim: eu nunca fiquei stalkeando ninguém nas redes sociais. Todo mundo bebendo nessa porra. Eita! É um stalkear. Inclusive, eu quero... Stalkear é ficar perseguindo a pessoa, né? Inclusive, ficar vendo tudo. Inclusive, eu quero deixar... Inclusive, eu quero fazer um protesto aqui. Quero fazer um protesto, quero manifestar minha indignação. Pelo quê? Nós estamos em quarentena. Sim. Um período que todo mundo está em casa, um período que todo mundo está sensível. Eu acho um absurdo as pessoas não atualizarem as suas redes sociais. O que impede a gente de stalkear afetos e desafetos. Concordo, concordo muito com você, Valena. É triste. Hoje eu tava dando meu tour pelos perfis que eu stalkei. Um desafeto. Não, é, não. Eu quero ver um afeto, e não posso, porque a última foto da pessoa é de janeiro. É, aí é difícil, aí eu concordo com você. Tá, cara, né? Daí não rola. Isso é falta de profissionalismo. Pensa os desafetos. Ah. Você já não, chegou achando que já foi bloqueado, só pra, você vai lá só pra ver se foi bloqueado, a pessoa nunca mais postou. Será que fulano de tal me bloqueou? Aí você vai lá, não, ele só nunca mais postou. Né? Não, eu acho um absurdo, a pessoa tem Facebook e não posta, os outros ficam lá entrando pra ver foto e não pode, porque a pessoa, ai, você em janeiro não gosta de Facebook, então vá merda, acabe com o teu Facebook de uma vez. Pra que criar falsas esperanças? É justo. Pra que criar falsas esperanças? Eu concordo. Não, as pessoas, as pessoas têm que ter mais amor. Não, o Facebook tá insuportável atualmente. Não tô. No momento como esse, em que a gente precisa realmente de algo pra nos distrair, eu concordo com você, que é um absurdo. Então fica aí o recado, hein? Ai, fotinho. Foda-se com a tua foto de janeiro. Eu quero foto recente. Vamos lá, Twitter, Instagram, Facebook, posta nas redes sociais, por favor, tá? Compartilhem, coisa, coisa. Só não façam, só não postem naquela porra daqueles stories do WhatsApp, que isso é muito coisa de loser, tá? Pelo amor de Deus. Ai, não, não, não. Stories do WhatsApp existe, hein? É o pior que pode existir na face da Terra. Não faça isso. Não, não. Não é legal. Eu só conheço duas pessoas que postam stories do WhatsApp. Um é um faz tudo, foi um cara que veio instalar uns armários aqui em casa. E outro é Pelote. Não, não, é o Esquilo, que também é do Grupo dos Lindos. Que ele é a única pessoa que eu conheço que ele posta regularmente no status do WhatsApp. Eu não sei nem como é que ele vê. Ele tá solteiro, né, cara? Ele tá solteiro. Não, o status do WhatsApp é o pior cenário, cara. Porque... Gente, eu não sei nem como é que se vê. Olha só, Belote, vocês estão casados há muito tempo. Deixa eu explicar a vida de solteiro da modernidade de hoje em dia. Entendeu? Você tem que fazer, você tem que abrir mão de certos preceitos seus e dignidades humanas para poder... Comer alguém. É, exatamente. Poder comer alguém. Tem que sair e caçar. Sabe? Não, eu entendo, eu só estou pra mim. Aquele gordo imprestável, ele tá fazendo o quê? Ele tá correndo quase uma maratona, correndo 10 quilômetros. Ele também, eu não sei ele se é dentro também... do carro, né, pra ficar disfarçando no GPS. Mas o Esquilo também posta foto assim, sensual nos stories do WhatsApp? Bom, ele tenta sensualizar, é diferente. O Esquilo não tem como botar a foto sensual. Vamos dizer, Balena, que ser sensual ali não é uma coisa fácil pro Esquilo, tá? É. Não é exagerado fácil, não. Mas. Eu quero morrer amiga de vocês, tá? Queria deixar isso claro. Mas o Esquilo tá tentando, pô. A gente tem que incentivar o menino, sabe? Elba, só pra explicar assim, o status do WhatsApp é como se fosse um stories no Instagram. O stories do Instagram, você sabe, correto? Sim. Só que, mas no Instagram você, aparece para você quem você segue, né? Você segue alguns perfis, essas pessoas, WhatsApp, quando postam stories, aparece para você. No status do WhatsApp, é parecido, só que aparece para você, basta você ter o contato daquela pessoa não. No seu telefone. Não, não, não, não, não necessariamente. Você é pode... Se você para mim, a sensação que eu tenho é essa, porque são pessoas que estão nos meus contatos, eu não tenho nenhuma outra interação. E quando eu clico, é igual a história. Então tem aqui. Aí. Rafael Vaptblue, pedreiro irmão de Max, não sei o que, condomínio tal, Sérgio Pé. Aí tem. Aparece o Esquilo, hoje não tá aqui, não. Então, um pedreiro, um funcionário, uma loja que eu guardei um contato no telefone, aparece aqui pra mim. Se eu for seguindo, vai tudo assim, entendeu? É isso. Eu abri o meu aqui agora pra ver. Tinha a menina que trabalha lá no prédio que eu morri. O Esquilo tem sim, hoje tem sim, ó. Ele postou aqui. Esquilo tem, tá vendo o Esquilo também. Pra mim tem o Esquilo, tem o Faz Tudo, tem a menina que é minha corretora de seguros e tem a Iracema, que era a faxineira lá do meu prédio em Salvador. Que são essas pessoas que aparecem pra mim hoje nos stories do WhatsApp. Então, ó, o Esquilo hoje tá bancando, tá pagando de bom pai, por exemplo, querendo convencer as pessoas que ele reproduz e que é um bom pai. O Esquilo. É complicado, cara. A vida de solteiro é complicada. Nessa modernidade hoje em dia é difícil. É difícil. Essa modernidade hoje em dia. Tamo juntos, que eu já passei por isso. Sei como é que é. É, que nunca, né, Carla Júnior? Que nunca. Você nunca eu fez nunca, isso. Eu nunca. É. Graças a Deus, eu tô com há muito tempo. Se compromete, não, Eduardo Sartre. Júnior, o mito, a lenda. É, eu tô com uma área há muito tempo pra resolver com nada disso. Zoeiras à parte, são tipo assim 11h15, a gente tá 2 horas fazendo isso, geralmente precisa acabar em algum momento, tá? Então acho que tá na hora de fazer a rodada de fogo de verdade, pra valer nisso aqui, pra pelo menos sair do online, a gente pode até continuar falando merda. Sim, porque tem outra lata de Guaraná Pureza aqui. Não, eu preciso pegar outra também, que a minha acabou, mas agora a gente vai fazer a rodada de fogo, de qualquer maneira. Dudu, a gente vai encerrar a transmissão, a gente pode continuar bebendo e conversando. Eu vou só encerrar a transmissão, tem 2 horas de transmissão, meu Balena. A única pessoa que tá assistindo a gente ainda é a Larissa Castro, que aparentemente... A Larissa me ama! É, então é a única pessoa, já deu, sabe assim? Chegamos no limite, tá na hora de acabar, não tem mais que isso. Então por isso a gente vai fazer a nossa rodada de fogo. Dona Mayra, puxe uma. Vamos lá. Dona Mayra tá pensando... Pam, pam, pam, pam, pam. Eu nunca usei o Tinder enquanto namorava. Ah, não. Pode escolher. Eu nunca usei o Tinder, ponto. Eu usava o Mirk. Você já estava casada quando o Tinder foi inventado. Repete. Escolhe outra, Mayra. Que absurdo. Não, a gente não tem isso, gente. Aqui é tudo velho. Nós somos do tempo que sarugá era um ato presencial. O quê? Sarugá. Eu não sou desse tempo, eu não sei nem o que é. Sarugá é paquerar, é a gíria de Imbituba. Sarugá. Ah, é paquerar. Tá, porque pelo sarugá, que é uma palavra pomposa, parece outra coisa. Mas tudo bem. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Eu falei na bebê! Eu sabia que Valeria ia beber. Vamos deixar claro que ficar no meu tempo era beijinho. Ó, o Belote deu golaço. Não, vou deixar claro que beijar, que ficar era beijinho. É, o ficar é ficar. Não é nada além disso. É beijinho. Ninguém falou de transar, gente. Ele falou de ficar. É ficar. Ficar, porque eu era uma pessoa jovem. É, que foda que o banheiro também, né? É difícil, né? Gente. Mas depende do banheiro. Depende do local. Sou banheiro público, é complicado. Festa dentro de casa, realmente. Eu já cara, quem é que vai, quem é que vai ficar com outra pessoa? Quem é que vai ficar com outra pessoa no banheiro público? O quê? Tu tá no terminal de ônibus, tu encontra alguém, vamos subir no banheiro. Não, não é assim. Não. Né? Não, é que do jeito que você não falou, é. Fica. Eu tava imaginando esquema tipo, sei lá, boate, barzinho, aqueles banheiros mega sujos nojento, entendeu? Ah, daí o local que tu... É, mas quando o Júnior falou assim, festa meu, em casa, uma mocinha aí lá, realmente, bonitinha, arrumando. Aí, realmente, festa em no casa... No banheiro, minha gente. É, que às vezes é o que acontece, né? Onde você gente, às vezes... É o tesão, tá rolo de mais tesão. De um. Não, e às vezes tu tá naquele rolo de mais de um na mesa. O banheiro é uma... Você tá naquele rolo de mais de um, aí o banheiro é a melhor opção? Não entendi. Sim, porque tu tá na sacada da frente, na sacada de trás, no salão, o banheiro... Entendi, Balena. Entendi. Faz sentido. Ida lá. Faz sentido, Balena. Realmente faz sentido. Tá, né? tá tudo sob controle. Muito... A gente, quando jovem, nós temos uma visão mais ampla dos ambientes. Uhum. Eu preciso de outra encarnação. É isso que eu preciso. Você precisa, Mayra. Você já tá velha demais pra viver. Tu precisa passar a adolescência em Imbituba, Mayra. Então, assim, já não tem como mais, eu posso assim, voltar no tempo. É, outra coisa, é isso. Até a casa vida, a que meu pai morava, até a casa que meu pai morava favorecia a situação. Eu fui tão menina de escola, tão menina boba, que meu primeiro ponto na vida eu tomei aos 43 anos. Ah, mas eu também, ó. Cortei o dedo semana passada, inclusive. Cadê? Tá aqui. Inclusive, eu tirei os pontos agora na quarentena, me senti assim, numa guerra, eu tirando ponto com... Não, me senti numa guerra. Eu com uma tesourinha de sobrancelha e uma pinça, tirei os pontos de meu dedo e sobrevivi. Na sobrevivente, né? Aquela... Eu fiquei curioso com a informação que você falou aí, que é o lance sobre... de que até a casa do seu pai era propícia para isso. Como assim? Então, eu morava num sobrado que em cima tinha cozinha, banheiro e os dois quartos. Certo. Embaixo tinha a escada, uma porta que tu abrias para a sala e para um quarto. A partir do momento que tu fechava aquela porta lá de baixo, tu era isolada da casa. Entendeu? E ali naquela sala era onde tinha bebida alcoólica, tinha um quarto ao lado, que minha mãe nunca me ouça isso na vida, mãe. Ainda bem que eu tava nunca assistindo a mãe do Belote, não a sua, né? Nunca, mãe, mas aquela casa, puta que pariu. Então, e daí tinha um porém. Ah. Quando tu abria a porta da sala, ela fazia um barulho, então tu sabia quando ela tava sendo aberta. Dava tempo de falar o guarda, guarda. Entendeu? Entendi. E ali ele muito se namorou, ele muito se conversou. Era um ambiente democrático. Digamos assim. Era o matador da casa, entendi. Era o matador da Xelinha. Saudades. Ah, era essa. Assim que você era conhecida em Bituba, Xelinha. Você acabou de se entregar. Você falou que ninguém te conhecia fora, na internet era só Elba, que em Bituba não era Elba, nem era Richelle, ninguém sabia que você era. Você acabou de entregar, Xelinha. Ela é Xelinha. Procurando no YouTube agora, Xelinha bêbada em Imbituba. Tô falando nesse momento aqui. Não, mas não. Eu não tenho isso porque eu sou uma pessoa responsável, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom. A Larissa mandou outra aqui, ó. Eu nunca coçou o Toba e cheirou. Puta que pariu, cara. Eu estudo com essa pessoa. Ela senta do meu lado na aula. Dudu já bebeu. Toma, cheiroso. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem nunca? Onde está você, minha filha? Dê aquela coçadinha aproveitosa pra ver se. Aquela higiene. Deu uma conferida. Tá tudo certo. Bora, Belote. A última da noite. Vamos lá. Oh, meu Deus. Eu queria, de um lado, de estar querendo botar um eu já para contar alguma aberração. Do outro ele lado, tá louco para se entregar. Ele tá louco. E do outro tá eu querendo contar alguma coisa que eu nunca, mas que vocês digam eu já. Aí eu fico. Vá na aberração, na dúvida, vá na aberração. Faz duas, Belote. Belote, faz duas. É. Não. Se você quiser fazer duas, eu deixo, mas. Não, é só pra contar um caso. Né? Sua mãe já foi dormir, já, Belote. Fica já. Libera, Belote. Libera que o Dante nunca vai ver isso. Já invadiu terrenos baldios para fazer. Para transar. Como é? A frase é: eu nunca invadi terrenos baldios para transar. Eu com certeza nunca invadi terrenos baldios para transar. Eu nunca invadi terrenos baldios, ponto. Olha a Elba virando! É paralelo com a história do... Da família. Nunca treino um carro. Na época que eu tava nesse fervilhamento todo, nessa... Eu não tinha carro, então nunca tinha no carro. Não tinha outro lugar. Então, às vezes, a gente saía buscando locais e tinha que ter e rodar a cidade. Eu te entendo perfeitamente. Pular muro de escola em época de férias. Gente, você transava na sala dos professores, é isso? Não, gente, nós estamos falando... O Belote transava, eu tô falando em beijar só, tá? Não. Eu sou uma menina que eu só beijava. Eu só vim ter carro a primeira vez com 30 anos, gente. Por isso que eu tenho essa... Entendi. Se tu tivesse arrumado um namorado de carro, tu não passava por isso. É verdade. Por isso eu fiquei com aquele falha no meu currículo que eu abria de nunca ter transado no carro. Entendi. Mas então, no desespero, a gente tinha que dar os pulos. Teve uma vez que a gente tinha... Era o prédio da prefeitura, que era um... Na época era uma coisa bem improvisada, assim, em uma fase da obra, que tinha de um prédio para o outro, tinha um, tipo, um corredor com a parte coberta, porque era uma treliçazinha de madeira, fechando, né, para ser... Então a gente pegou nenhuma daquelas reentrâncias lá da prefeitura, a gente estava lá, no vai e vem, de boa e tal, curtindo. No vai e vem é ótimo, né? No vai e vem. E aí o cara, e a gente não se tocou que tinha alguém assistindo tudo por trás dessa treliçazinha da... Ô, oh, Belote, que falha, Belote. Não foi nem o... Estou me exibindo porque o cara tá olhando. A gente não pensou nessa hipótese, né? Uhum. Não, Belote, mas... E aí tava lá, tal, de boa, curtindo, né, aproveitando. E aí, lá para as tantas, o cara percebeu que terminou, o cara jogou o balde de água. Tchá! Ô, tristeza, Belote. Que cara escroto, mas ele esperou terminar, pelo menos, né, deu... Ah, que boa, né? É brother. Assim, valeu, amigão. Obrigado aí. Mas eu tenho as aventuras dessas fases de pular escola, de pular muro de escola, prefeitura, muro, terreno baldio. Atrás da igreja deve ser pecado mortal, né? Você já pegou alguém atrás da igreja, Elba? Gente, eu só beijava. Não, tudo época. Bem, Elba. Eu falo de sair, falando de pegar alguém. Você beijou mas alguém Dudu! Atrás da igreja. Dudu, quem nunca... Então manda aí, Elba, manda aí. Eu nunca beijei alguém atrás da igreja, manda aí. Não, mas eu já bebi isso. Vamos pra outro. Vamos pra outro. Não vamos desperdiçar gole. Júlio, o seu último, Júlio, bora. Peraí que eu tô comendo biscoito. Tá. É, o aleitamento é foda, cara. Dá fome. Amamentar dá fome. É, vamos lá. Vamos lá. Eu nunca nadei pelado na praia ou numa cachoeira. É, amigo. Eu já. Eu tô, vou até pegar mais água. Ou mais bebida. Pelo amor de Deus, o Júlio é muito café com leite. O Júlio não vai brincar na próxima, não. O Júlio não vai brincar na próxima, não. Júlio, repete. Faz outra, que essa aí foi muito café com leite. Outra. Tadinho do Júlio, gente. Poxa, você ele é um bebezão da selva, né? Tadinho do Júlio, né? É. Não acontece nada na vida dele. Ele fica cara, a pessoa cresceu no Rio e fica perguntando, ai, tomei banho de cachoeira pelado. Pelo amor de Deus, Júlio. Eu nunca dormi na rua. Ó, o que ele pergunta? É, de fato, eu não dormi na praça, não. É sacanagem. Eu não já. Sou o Bruno e Marrone pra dormir na praça. Ah, sei lá. Tá bom, Júnior, tudo bem. Você já fez duas. Só pra contar, né, que nessas festas de... Da família. Não foi. Festa de Arembepe. Festa de Arembepe é como se fosse uma micareta daqui da praia de Arembepe e tal. E aí eu tinha que esperar um ônibus de manhã. A festa, nessa vez, não sei por que, acabou mais cedo. E disse, não tinha transporte pra voltar. Tinha que esperar amanhecer o dia pra de manhã teria ônibus novamente. Aí a gente foi, se ajeitou pra não procurar onde ficar, meio perto da praia, na direção da praia, tinha uns barcos na areia, assim, meio de lado, me encostei ali no... Achei um cantinho no barco e fui lá, vou ter que esperar, o sono tava forte, dormi, acordei sem relógio, apenas. Ainda bem que você acordou sem relógio, não sem as pregas, né? Poderia foi o que eu pior. Percebi, né? Poderia ser muito pior. Justo. Uhum. Dona Mayra. Seu último, bora. Gente. Seu último eu nunca, bora. Ela não sabe o que ela nunca fez. Ah, não, agora tem que ser dois cada um, pra demorar mais um pouquinho. Ou eu não preciso sair. Bora, Dona Mayra, último. Puxa um. Não sei, deixa eu pensar. A gente devia ter jogado isso antes, né? Como assim, jogado isso antes? Antes, há anos. Ele podia ter feito um por mês. Aí você não está nessa agonia de querer. Com toda certeza fazer isso, Horas. Eu acho que se a gente fizer um que não seja público, não seja live pra... Acho que a gente pode ir mais longe, meu. Acho que não tô sentindo. Belote doido pra criar, pra aumentar a coleção de imagens mentais. Vamos lá, Mayra. Eu nunca fiquei com irmão ou irmã de amigo. Irmão ou irmã de amigo? Peraí, deixa eu pensar se já fiquei com alguém. Eu já. Gente, eu sou de Imbituba. Botem na cabeça isso. Olha, eu vou dizer uma coisa, Dudu. Você pode não ter ficado, mas teve muito amigo sempre se prometeu. Se Tapioca estivesse aqui, ele teria bebido. Por exemplo, né? Tapioca teria bebido nesse caso. Eu realmente não. Eu, Balena, bebeu, é isso? Claro. Belote bebeu? Não, eu tava lembrando aqui, mas não foi, não vingou. Não, era um que eu, era uma amiga que, a irmã de um amigo que eu queria muito, mas não. Gente. Eu entendo essa sensação. Já... Fiquei tentando, público, não vale. Como diria o Faustão, no público e no privado. A gente sabe, irmãos e amigos. Júnior bebeu ou não? Não. Não, porque o Júnior tava amamentando. Então vamos lá, minha vez agora. Eu nunca fiquei com alguém 20 anos mais velho que eu. E eu falo isso e eu já bebo na sequência, tá? 20 anos? É, gente. Como assim, Eduardo Salles? É uma das histórias. Ô, gente, às vezes a gente quer fazer uma boa ação. Oi, a Mara tá fazendo. A Mara tá que nem aquele meme da Renata Sorá, sabe, fazendo conta na cabeça agora. Chega uma fase da vida que 20 anos não é nada. Teve uma fase, né? Quando eu tinha meus 16 anos, 15 para 16 anos, que. Tamo junto, Dudu! 15 para 16 anos que eu ia, frequentava, viajava muito com meu pai para ir nas festas de exposição agropecuária, esse negócio de festa de peão, de boiadeiro que tinha no interior e tal. E um especificamente em Feira de Santana, a terra de Mayra, mas a história não é com Mayra, obviamente. Eu tava sentado lá numa mesa, meu pai tava numa mesa de bar lá com um monte de piriguete que sempre ficava junto lá. E ele me colocou nessa mesa pra ficar lá junto com as piriguetes conversando. E uma, que a meu ver era tipo piriguetosa, porque eu tinha meus 15 e ela tinha no mínimo uns 35, no mínimo. Por alguma razão ela me achou muito fofinho, me achou muito bonitinho. Ponto de virar pra mim e falar... Vai levar pra casa pra ser talquinho, bebê. Oh. E falar que eu parecia... É, não tinha barba na época, não tinha nem pelo na época. E falar que eu parecia com aquele boneco lá do Michelin, sabe? Que é cheio de dobrinhas, aquele... Pensei que era o Chuck. Não sei se isso seria um elogio. É, eu também acho que não, mas enfim. O fato é que ela ficou nesse negócio e tal. E foi conversando comigo, contou a vida dela inteira pra mim. E ela tomando cerveja e eu tomando Guaraná. Ela como... queria era um corpinho lisinho. Era pode isso ser, que ela queria. Pode ser. O fato é que ficou lá conversando e ela tomando cerveja, tomando Guaraná. Ela contou a história da vida dela inteira. Do ex-namorado dela que fez isso, aquilo, outro. Contou um monte de coisa e eu só tomando Guaraná e ouvindo, sendo muito bom ouvinte, né? Era muito bom em ouvir as pessoas. Aí, um dado momento, ela virou pra mim e falou assim, nossa, você é muito fofinho. Você parece... Oh, você oxe. Parece o boneco lá do negócio. Posso te pedir um beijo? Aí eu fui todo inocente, que eu era uma criança inocente, falei, claro, fui lá e dei um beijo na bochecha dela, que eu sou inocente. Aí ela deu uma risadinha na hora que eu voltei pra minha cadeira, ela deu uma risadinha e falou assim... Ah, mas não era aí que eu queria esse beijo, não. Aí eu tive que fazer... Meu pai todo orgulhoso do lado. É... Ah, meu garoto. Aí eu beijei a... Mayra, dá uma porrada. Beijei a coroa, já, coroa de 35 anos. Beijei, a gente ficou lá se beijando a noite toda, dando uns amassos que, a meu ver, eram excepcionais quando eu tinha 15 anos de idade, né? Porque era o que tinha pra aquele momento. Meu Deus, gente. E ficamos lá, olha, ainda se beijando, se amassando. Até que um dado momento, toda a cerveja que ela tomou naquela noite ao longo do caminho... Começou a bater. Ela virou, ela estava do meu lado, ela tinha acabado de me dar um beijo, ela virou pro lado assim, vomitou do lado da mesa, falou assim, fez um lisa absurdo assim. Eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha visto ninguém vomitando. Chamasse o teu pai? Meu pai tava na mesa junto. Na hora que aquilo aconteceu, as amigas pegaram ela pra levar no banheiro pra, sei lá, dar um trato, arrumar, limpar, se lavar, não sei o quê. Passar uma ducha. Meu uma pai vata. Automaticamente pediu a conta. Magicamente a conta apareceu. Aí, nunca mais viu a moça. A gente pagou a conta, na hora que tava saindo, estavam elas voltando do banheiro. Aí ela veio falar comigo, assim, ainda, pra querer se despedir. Aquela, ai, tchau, fofinho, vai querer me abraçar, me dar um beijo. Eu só fiz tchau assim, tchau, tchau, fui andando, me afastando assim, tchau, tchau. Não, tchau. Eu peguei, eu já vi. No meu caso, eu peguei o filho do primo de meu pai. Mas era só beijinho, vamos deixar claro. Mas que é o filho do e primo, ainda pai, e ainda usei pra fazer ciúme no menino que eu gostava. Ó a vantagem. Mas peraí, deixa eu entender. Você tinha 15 e pegou alguém de 35 também, é isso? Eu acho que ele tinha mais ou menos isso. Gente, mas eu devia ter uns 16. Não, mentira, mentira, que eu conheci o menino que eu gostava quando eu tinha 17. Então eu devia ter uns 18. Você tinha 18, ah, tá. 40, então. Pelo menos o cara tem que ser preso. Eu tinha 17 ainda. Mas foi bom porque eu usei para fazer ciúme no menino que eu gostava. Muito bom, Valena, muito bom. O que era muito complicado porque o menino era de outra cidade. Então tudo deu certo. Os dois estavam na minha cidade ao mesmo tempo. Foi muito bom aqui. Você conseguiu arrumar tudo. Me favoreceu muito. Muito bom, muito bom, muito bom. É, mas assim, dito isso, esse momento único, pessoal, tá na hora de a gente acabar a nossa live. A gente já tem 2h05 no ar. Chega de gente, lá. Eu ainda tenho um copo de Guaraná Pureza cheio. É, eu não. O meu acabou. Eu preciso pegar mais. É ok, mano. Então vai lá pegar mais. Vamos terminar esse meu copo aqui. Vamos marcar um próximo. Cara, eu não tinha, quando surgiu essa data, não tinha nada alcoólico aqui em casa. Eu falei, pô, vou pegar álcool gel. Fiquei na vontade, o próximo tinha que ser mais marcado. Assim, Belote, mundo... no, em época que o álcool gel tá caro desse jeito, você tomar álcool gel é mais caro que tomar uísque 18 anos, sabe? Pois é, mas o lance é sair pra comprar, eu não podia, eu tinha que aproveitar que meu estoque ficar em casa acaba rápido, o estoque tá acabando, eu tô em... Mas de qualquer maneira, a gente tá encerrando a nossa live nesse momento. Agradecer a todo mundo que tá aqui online com a gente até agora. Eu tô vendo aqui que o Biqueri, o Marcos Roig, a Jéssica... Além da Larissa, que tá por aqui ainda, o Ricardo Ramada. Então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado por ficarem com a gente nessa live até o final. Se você está escutando isso como podcast, saiba que durante esse período de quarentena, a gente vai fazer outras como essa. Com que periodicidade, não sei. A gente precisa salvar a Elba de pular do apartamento dela. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm noção do que é a minha vida. A Larissa está pedindo para chamar ela para o próximo, hein? Não, a Larissa é perigosa, cara. Ah, bom chamar a Larissa, Dudu. Vamos chamar a Larissa. Larissa, vamos trocar os contatos aí que eu te chamo. Eu, mano, não quero estar com medo de você contar algum podre dela, mas... Eu manda, também... manda seus contatos. A Larissa sabe... Pior é que a Larissa sabe podre recente. Larissinha, lembra que eu te amo. @papodegordo.com.br Pode mandar lá os podres da Elba, que a gente providencia. Não. Muito obrigado a vocês que assistiram a gente ao vivo. Muito obrigado a vocês que baixaram isso como podcast, escutaram, estão assistindo isso no YouTube, ouviu como podcast. Valeu. Voltamos em breve, em algum momento, não sei quando. Até lá, fiquem firmes, fiquem fortes. A quarentena vai passar e a gente vai sair vivo do outro lado. Jura? O Papo de Gordo ainda vai acabar. Não, o Papo de Gordo continua acabando. Uma coisa. Continua acabando, um é outra. Um dia a gente acaba. É. Um dia o Papo de Gordo já está estabelecido. Vai acabar no episódio 200. Já está gravado. Tem o 199-200, precisa editar e publicar. Mas enquanto isso não acontece, a gente tá por aqui ainda. Porque na quarentena você tá muito ocupado. Eu tô, eu realmente eu quero falar que eu não participei dos últimos. Porque você então, não quis. Então as pessoas vão chorar. Não, porque eu chego cansada. Indo pra outro podcast. Já tava negociando eu quero avisar que o meu passe tá aberto. Aham, eu tô ligado porque nisso. Porque o Léo não te pagou o suficiente? Você já tá negociando. O Léo nem entrou em contato comigo. Ah, fica de aquele Lopes. Aí o Baleiro está aqui reclamando que ainda não recebeu. Não mandou a proposta ainda. Não, gente, eu não tenho mais o meu poder de sedução. Né? Eu não tenho mais o meu poder de sedução deusa enquanto sexo, podcast. Você tem, deusa do sexo. Na última live você tava gravando. O Léo, ele me despreza num grau, vocês não têm noção. Nossa, como tá mimizenta. E é legal que o Léo vai ouvir isso, ele vai procurar você no Twitter na sequência pra falar disso. Eu tenho plena certeza disso. Não, ô Dudu, mas tu já botou preço no meu passe? Já botei preço no passe. A Larissa então, já combinou tá foda, comigo aqui. Ninguém foi atrás. Já botou preço e a gente tá precisando trocar a máquina de lavar. Fica assim. Valeu, gente. Boa noite pra todo mundo. Acabando a transmissão agora.